Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Desculpem o atraso, mas houve aqui uns problemas técnicos e nós conseguimos resolver. Eu primeiro queria avisar aqui aos dois grupos, o pessoal da revisão do Mário Ferreira dos Santos e o pessoal dos estudos estratégicos, que nós vamos ter uma comunicação quinzenal através do Skype. O meu endereço de Skype é Olavo de Carvalho, tudo junto. Isso seria na primeira e na segunda quarta-feira de cada mês. Se for preciso novos encontros, eu avisarei a cada oportunidade. Então, eu acho que não há problema em que os dois grupos se comuniquem comigo no mesmo dia. Nós faríamos, então, digamos, das 7 às 8 horas da noite, horário local aqui, portanto no Brasil é uma hora mais tarde, né? 8 às 9, para o pessoal do Mário Ferreira, e das 9 às 10, horário do Brasil, para o pessoal dos estudos estratégicos. Tá certo? Muito bem. Então eu prometi que ia fazer esta aula, principalmente em função das perguntas. É claro que mesmo assim não conseguirei responder a todas as que já estão acumuladas aqui, mas vamos fazer o possível. Eu tenho aqui a pergunta do Paulo Camargo. No vídeo que o senhor postou essa semana no seminário e também na aula, ao falar da admiração, o senhor menciona que a admiração sincera é um ato de amor e ao expressá-la não se deve, com o propósito de evitar ser considerado idólatra, fazê-la acompanhar de alguma crítica à pessoa admirada, pois o reconhecimento da condição de superioridade de alguém em relação a você, sob determinada ótica ou em determinado campo, não é afetado pela observação de algum defeito naquela pessoa que, portanto, não precisa ser expresso aos demais. Pergunto, qual a maneira de conciliar a questão do reconhecimento da superioridade de alguém em relação a você com a do reconhecimento da nossa grandeza como almas imortais e com a frase de Jesus Cristo que vós sois deuses? Bom, em primeiro lugar, a questão é muito simples. O fato de que nós sejamos almas imortais não quer dizer que sejamos todas do mesmo tamanho ou que tenhamos o mesmo nível qualitativo. Almas imortais somos todos nós, mas há alguma diferença, por exemplo, com relação aos santos. Quer dizer, se você, como homem mortal, está abaixo de um santo, bom, o número dos degraus hierárquicos aí é ilimitado. Tá certo? Então não há muita dificuldade. Mas, note bem, eu considero que esse problema da admiração no Brasil é um dos problemas mais sérios. Porque a ideia mesmo de alta cultura é uma ideia hierárquica. E não existe alta cultura se você não é capaz de separar o mais alto e o mais baixo. Se, e desta distinção entre o mais alto e o mais baixo, faz parte integrante é a relação que existe entre os méritos e os deméritos de cada pessoa. Porque demérito todo mundo tem. Não é isso? E a posição, onde a proporção entre mérito e demérito faz parte, evidentemente, da hierarquia. Quer dizer, há pessoas cuja atuação inteira é apenas um conjunto de deméritos, do qual de vez em quando se salva alguma coisa, e outras ao contrário. Você tem uma quantidade enorme de méritos nos quais alguns defeitos aparecem aqui ou ali, mas estão colocados numa posição hierárquica diferente. Então, o problema, evidentemente, não é para a pessoa admirada, mas para o admirador, porque vamos lembrar o que disse Nicolas Gomes d'Ávila a esse respeito. Prestem atenção. Aqueles cuja gratidão pelo benefício recebido se converte em devoção à pessoa que o outorga, em vez de degenerar no ódio costumeiro que todo benfeitor desperta, são aristocratas, mesmo que caminhem em farrapos. Então, isso quer dizer que, na composição da alta cultura de uma nação, faz parte de um certo universo de pessoas que são capazes, tá certo, de ter a gratidão devida, a admiração devida, e essas pessoas são exatamente a aristocracia do país, mesmo que sejam os pobretões, mesmo caminho em farrapos. A inibição de admirar, ou a necessidade compulsiva de compensar a admiração com algumas agulhadas, ou algumas insinuações, ou destacando um ou outro defeito da pessoa admirada, é a marca de uma mentalidade baixa. Você vê que, a partir dos anos 70, 80, surgiu a moda de biografias pejorativas. Então você pegava um grande personagem, por exemplo, pegava o T.S. Eliot, né, e mostrava lá que ele teve uns problemas com a mulher, teve que internar a mulher num hospício, que de vez em quando perdia a paciência com ela, dava uns gritos, tá certo? E isso aí ocupava metade do livro. Agora, meu Deus do céu, quem é que não teve problema com a mulher? Quem é que nunca gritou com a mulher? Tá certo? Agora, quantos escreveram The Wasteland ou Four Quartets? Não, não é a mesma coisa. Portanto, a posição destes episódios, vamos dizer, deprimentes no conjunto da vida do sujeito é outro, que não a posição que isto ocupa na vida de um sujeito medíocre, de uma pessoa qualquer. Tá certo? Para o seu Zé Mané da esquina, a briga que ele teve com a mulher pode ser o acontecimento central da vida dele, a coisa mais importante, entendeu? Agora, vocês não vão dizer que T.S. Eliot colocou nisso o melhor do que ele tinha, né? Portanto, esse tipo de biografia que destaca esses episódios depreciativos está, evidentemente, está deformando o conjunto, né? E notem bem, quando eu fiz, por exemplo, a introdução ao Mário Ferreira, eu, em primeiro lugar, tive que reconhecer a dívida imensa que eu tinha com o Mário Ferreira. Quer dizer, o que eu aprendi com esse homem não tem limite. Ao mesmo tempo, é claro que reconhecia, por exemplo, o desleixo editorial dele. Mas, ao mesmo tempo que o reconhecia, eu o justificava inteiramente. Quer dizer, atenuava aquilo para as devidas proporções que aquilo tinha na realidade. Quer dizer, foi o homem que escreveu toda a enciclopédia das ciências filosóficas ao longo de 16 anos, na base de 3, 4 livros por ano, consciente de que não ia poder dar um acabamento final àquilo e, portanto, empurrando com a barriga e dizendo, olha, depois de eu morrer, vem alguém e conserta isso. E, de fato, no fim das contas, sobrou para mim. Tá certo? Então, este, claro que é um lado, vamos dizer, deficiente, defeituoso do Mário. Né? Você não é possível elogiar o Mário como escritor. Quer dizer, ele como escritor era altamente deficiente. Não quer dizer que não tivesse o talento requerido para ser um grande escritor, mas ele precisaria ter dado mais tempo e mais atenção. Então ele não se realiza neste aspecto da vida. Aí ele permanece deficiente. Mas essa deficiência, ela se apaga no conjunto. Porque o que ele fez como filósofo é tão importante, que pouco importa se está bem escrito ou mal escrito. Né? A nossa obrigação é consertar aquilo. Tá certo? Lembre-se que na outra aula também me referi a um negócio de honrar pai e mãe. Quer dizer, se o seu pai teve defeitos ou cometeu pecados, ele legou para você uma dívida. Você que tem que pagar a dívida dele em vez de ficar falando mal dele. Quanto mais você criticar o seu pai ou sua mãe, mais você está se sujando, porque você está não só está deixando de pagar a dívida, como você ainda está aumentando. Quer dizer, que você, em vez de reconhecer que a dívida é sua, você está fingindo que você é o cobrador, em vez de ser o devedor, como você realmente é. Tá certo? Quer dizer, se seu pai deixou débitos, seja no sentido financeiro ou no sentido moral, é você que tem que pagá-los. E na medida que paga, você limpa a imagem dele. Então, do mesmo modo, se numa pessoa com a qual nós temos débitos, tá certo? Intelectuais, por exemplo, você repara defeitos, fala, bom, está na hora de você consertar. Vou te dar outro exemplo. O Otto Maria Carpó. Tá certo? O Otto Maria Carpó, ele sempre deixou uma dúvida, uma interrogação sobre quais eram as suas ideias políticas no período austríaco. Ele, de certo modo, varreu isso para baixo do tapete. Por quê? Logo ao chegar ao Brasil, ele primeiro sofreu uma campanha de difamação brutal da parte do Partido Comunista. Porém, mais tarde, ele se tornou dependente do Partido Comunista para fins profissionais. Quer dizer, que se não tivesse o lobby do partido, ele não teria emprego. Então, a atitude deles com relação ao Carpó mudou e a atitude dele também mudou. Na medida que mudou, então, ele mais ainda tinha um motivo para ocultar as suas opiniões do período austríaco. No começo ele ocultava porque ele estava triste com o que tinha acontecido lá, tinha saído fugido, e não, simplesmente por tristeza não queria lembrar do período. Porém, mais tarde ele tinha também um motivo político para o ocultar. Isso quer dizer que ele era um covarde, que ele era um omisso? Não, não. A gente tem que tentar compreender isso aí e, vamos dizer, contrastar, colocar na balança o que representou esta atitude, que é uma atitude não das melhores, certamente, não muito louvável, tá certo? Mas também não totalmente condenável, com o bem que o homem fez. E botando uma coisa na balança e a outra, fala, bom, em que ele nos prejudicou ao ocultar os seus escritos do período austríaco? Em nada. Isso não se compara com tudo o que ele nos deu, o que ele escreveu no Brasil, em português, e passou para nós, tornando-se o maior historiador literário, o maior crítico literário brasileiro de todos os tempos. Então, este episódio deve ser colocado dentro do conjunto e ser compreendido como uma tragédia. Quer dizer, uma tragédia pessoal que ele viveu e que acabou, no fim das contas, por esterilizá-lo, porque nos últimos 20 anos de vida ele não produziu mais nada que fosse relevante. Então, nós temos que compreender esse conflito, tá certo? E entender que no lugar dele talvez nós não tivéssemos feito melhor. Não se esqueçam que naquele período havia uma ditadura de direita no Brasil e todo mundo que tivesse qualquer ligação com a esquerda tinha todo o direito de ter medo daquilo. Tá certo? Então, note-se que ele ainda teve o mérito de, em vez de procurar a proteção do establishment, ele procurou a proteção justamente de quem estava na oposição. Então, não se pode dizer que foi um ato de covardia, foi uma acomodação. Por outro lado, eu sei, através da correspondência do Carpo com o seu grande amigo Pedro Trompovski, que foi o cara que me chamou, Pedro Trompovski é um sujeito que é comunista, né? Mas ele disse, olha, o único biógrafo confiável do Carpo é você, então eu vou passar esse material para você. E me passou a correspondência dele, que eu ainda não publiquei, espero publicar um dia. E nessa correspondência se vê que o Carpo e a esposa dele, Dona Helena, eram continuamente alimentados de falsas informações por parte do pessoal do partido, enfatizando as perseguições que eles poderiam sofrer. Eles acreditavam que a casa deles estava constantemente sob observação e que até tinha tanques de guerra ali em volta. Então, dá uma diversa informação, é claro, que era o pessoal do partido, para manter os dois velhinhos aterrorizados. E, de fato, não estava acontecendo nada, porque o Carpo nunca, na prática, ele nunca sofreu nada. Houve um processo contra ele, processo por subversão, por causa de um artigo que ele publicou. Chegou na justiça, o próprio promotor mandou arquivar aquilo e o Carpo não ficou preso nem por 2 minutos. Ele simplesmente foi lá para responder o processo, chegou lá, o promotor falou, não tem processo nenhum, o senhor está livre, vai para casa. Então, isso foi tudo. No entanto, havia, na época, muito este processo de intimidação mútua dentro do pessoal da esquerda. Eu sei, porque eu recebia notícias escabrosas a todo momento, né? Teve uma contraparente minha, que ficou presa, acho que uns 7 meses, e disseram que tinham batido tanto nela que ela tinha perdido um rim. Eu sei o seguinte, eu sei que ela saiu da cadeia melhor do que entrou em matéria de saúde. Como é que eu sei? Porque eu estava com ela na véspera que ela foi presa e quando ela saiu da cadeia fui eu que fui buscar. E ela estava radiante de saúde, tá? Então não pode ter perdido rim nenhum. Mas, no entanto, durante os 7 meses aquilo circulou nos meios esquerdistas, comunistas e pró-comunistas como se fosse a mais pura verdade. E eu acreditando que quando eu chegasse lá na cadeia para buscar a véia, ia catar um cadáver, um semicadáver, né? Então, o Carpo parece que ele acreditou em tudo o que disseram para ele. Tá certo? Que meio tinha ele de verificar? Nenhum. Que prática tinha ele de militância esquerdista? Nenhuma. Ele nunca foi membro do partido, nunca foi militante da esquerda, então ele não sabia os costumes dessas pessoas. Então, bom, ele foi feito de trouxa. Ele criou uma relação de dependência com relação ao pessoal do partidão, que o colocou numa posição moral muito extrema, porque o Carpo era um católico, era um crente. Tá certo? E ele escondia isso. Tanto que o Antônio Weiss, né, que é super esquerdista também, ele conta que o Carpo rezava escondido, para o pessoal do partido não saber, para não pagar mico perante o pessoal do partido. Então, tudo isso é uma parte deprimente da história dele, mas eu não posso cuspir na cara dele por causa disso e não posso nem de longe nivelar isso com os méritos incontáveis que o homem tem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lamentar como uma tragédia, olhar isso não como uma comédia, não com satisfação, com aquela, como diz a expressão alemã, Schadenfreude. Hein? Schadenfreude é você se alegrar com as misérias e o sofrimento de outra pessoa, tá certo? Então, no Brasil, quando se descobre uma miséria qualquer da vida do sujeito, todo mundo começa a rir com satisfação, porque parece que isto nivela o grande homem a eles. Uma vez descobrindo que parece de longe que o Gilberto Freire tinha tido, né, um sinal remoto de affair homossexual com um cidadão lá. Pronto, se comentou mais isso do que a obra inteira do Gilberto Freire. Tá certo? Então, esse tipo de atitude mostra uma mentalidade baixa que não é capaz, vamos dizer, de se elevar ao nível de seriedade requerido para a alta cultura. Então, as pessoas com esse tipo de cabeça têm que ser varridas para fora da alta cultura. Quer dizer, se você não tem o senso de hierarquia, você não sabe o que é alta cultura. Se você não é capaz de distinguir o mais alto e o mais baixo, você está fora, por definição. No simples fato de você falar alta cultura, quer dizer, cultura superior, é porque existe uma inferior, não é a mesma coisa. Ora, eu comentei na aula passada aquele trecho do Alexandre Zinoviev, que ele falava da cultura comunal e comparada com a sociedade maior. Então, a sociedade maior se baseia, vamos dizer, em valores mais ou menos universais, que são defensáveis em termos de civilização, ao passo que, dentro da comuna, como ele chama, vigora aquelas leis de sobrevivência. Leis que todo mundo cumpre, inclusive os maiores. Como, por exemplo, você assumir o mínimo de responsabilidade e tentar chutar o máximo de responsabilidade para os outros. E assim por diante. Tá certo? São simples reflexos de autodefesa. Mas que, ele diz que quando desaparecem os valores e critérios da sociedade maior, então a mentalidade comunal toma conta de tudo e daí se instaura, vamos dizer, o reino da vigarice, da trapaça, porque aqueles valores comunais são simplesmente pragmáticos, eles passam a valer como se fossem valores civilizacionais reais. Isso está acontecendo no Brasil há muito tempo. E essa tendência existe no Brasil pelo menos desde a proclamação da República. Você vê que durante o Império, na elite intelectual do Império, não havia a menor dificuldade de estabelecer uma hierarquia. Quando você vê na composição da primeira geração da Academia Brasileira de Letras, ninguém teve a menor dúvida de que o presidente tinha que ser o Machado de Assis, porque todo mundo reconhecia que era o melhor. Então, ninguém iria nivelar, sei lá, o Machado de Assis com, sei lá, digamos, um historiador, Rocha Pombo, que não era um mau historiador, mas não tinha um nível suficiente, ninguém ia nivelar o Rocha Pombo com o Joaquim Nabuco, com o Oliveira Lima. A pessoa tinha um senso de hierarquia muito nítido. Depois da República, isso foi se perdendo. Você vê que já, quando você acompanha a história do Lima Barreto, você já vê que naquela época, considerações de ordem puramente social, no sentido de socialite, começaram a predominar sobre o respeito aos valores superiores da cultura. Então, na época, o escritor de maior sucesso era um sujeito chamado Pelino Guedes. Quem leu Pelino Guedes? Ninguém leu Pelino Guedes, nem lerá jamais, tá certo? E um camarada de evidente talento, que era o Lima Barreto, ficava jogado para as traças, por quê? Por ser um bêbado, tá certo? Preto e bêbado, tá certo? Então, ninguém alegou a cor da pele de Machado de Assis para votar contra ele na presidência da Academia Brasileira de Letras. Ninguém se lembraria de fazer isso. Mas quando começa a República, vamos dizer, eu acho que a dissolução da aristocracia do Império, a queda do Império, já traz consigo imediatamente uma ascensão dos valores comunais. Então começa os grupinhos, as capelinhas, né, a proteção mútua, e perde-se o sentido de hierarquia. Durante os anos 30 houve uma espécie de recuperação, durante os anos 30 e durante os anos 50. Mas a tendência para esculhambar tudo e para impor esses valores de grupinhos como se fosse a medida máxima de todas as coisas, sempre existiu no Brasil. E após o advento da chamada nova, já durante o período militar isso acontecia, mas tanto que você vê aqui no período militar, em plena ditadura militar, o Gustavo Corsão, que era provavelmente o maior escritor brasileiro vivo, foi varrido para fora do globo pelos comunistas que estavam lá dentro, Luiz Garcia e outros. Você vê que mesmo dentro do regime militar, os comunistas tinham poder suficiente para marginalizar quem eles quisessem, tá certo? Sobretudo dos lugares onde dominavam, que era universidade e mídia. A partir, vamos dizer, do advento de um negócio, de um treco chamado PT, aí o negócio complica mais ainda, porque o PT tem um objetivo imediato de conquista do poder, que é coisa que o antigo Partido Comunista não tinha. Isso é muito importante. O Partido Comunista, que seguia a linha soviética, ele acelerava ou desacelerava conforme a União Soviética mandasse. E a União Soviética não tinha nenhuma perspectiva de implantar no regime comunista no Brasil. Tá certo? Mesmo porque não tinha quem governar o Brasil para fazer isso. Então eles desaceleravam a atividade do Partido Comunista, o que criou, nos anos 60, o famoso Racha, né? Sob a liderança do Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e outros. O pessoal rompeu com o Partido Comunista por jogar que o Partido Comunista não era suficientemente radical, né? E partiram então para as guerrilhas. E do mesmo, vamos dizer, impulso de renovação das esquerdas, fez parte o surgimento do PT com a perspectiva de conquistar o poder de qualquer maneira, usando sobretudo os métodos gramscianos. O que é o método gramsciano? O método gramsciano é chamado Revolução Cultural. A Revolução Cultural consiste em fazer com que a sociedade inteira, que numa sociedade todo mundo pense como comunista, sinta como comunista, haja como comunista, sem saber que é comunista. Isso é literalmente assim. De modo, diz o Gramsci, que o partido que conduz o processo, não precisa ser necessariamente um partido com o nome de Partido Comunista, pode ser qualquer coisa, tá certo? Se torne, adquira, diz ele, o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Aquilo que todo mundo obedece sem nem saber que está obedecendo. Então, é claro que a trapaça, a mentira, a camuflagem faz parte, não só faz parte do processo, mas ela é a essência do processo. Quer dizer, enganar todo mundo, fazer com que as pessoas mudem de opinião. Às vezes, sem mudar o discurso, isso é importante, quer dizer, você usando as mesmas palavras, os mesmos termos, os mesmos símbolos, você gradativamente vai injetando outro significado prático, pragmático na coisa. Isso é exatamente, é nisso que consiste a Revolução Cultural. Então, a Revolução Cultural foi o fator, vamos dizer, mais decisivo na debacle moral brasileira. Por quê? Para lhe dar um exemplo do que aconteceu, de como se fez isso. Veja que até os anos 70, as organizações esquerdistas eram todas contra as instituições de caridade que lhes pareciam ser uma parte integrante do aparato burguês. As instituições de caridade criavam um alívio postiço de modo a impedir a revolta das classes menos favorecidas. Então aparece um sujeito no meio chamado Heber de Souza, o Betinho, e diz: não, vocês estão muito enganados. Essas organizações são muito importantes para nós. Nós não temos que ser contra a caridade pública. Nós temos que tomar essas organizações de modo a que elas passem a nos servir. Então, tomaram as organizações de caridade, criaram a campanha do Betinho, etc., etc., usando o mesmo vocabulário cristão, caritativo, etc., etc., de antes, mas gradativamente colocando ali dentro a nuance, mais ou menos subconsciente, de que não se fazia caridade pelos motivos cristãos tradicionais, mas visando a instauração de uma, aspas, sociedade mais justa, ou seja, sociedade sem classes. Para isso foi necessário, então, substituir a noção antiga, vamos dizer, da santidade, da caridade, da virtude, por um outro modelo. Então pegou-se o próprio Betinho, que era apenas, vamos dizer, um estrategista, um politiqueiro, um sujeito maquiavélico, e se pintou o sujeito como se fosse um santo. Houve gente que realmente propusesse a beatificação do Betinho. Então, este episódio do Betinho mostra como o que havia, vamos dizer, de pior, de mais maligno, mais malicioso na sociedade, de repente foi cultuado como santo. E não aconteceu só no caso do Betinho. Gradativamente, as imagens de virtude que se colocavam em público eram, invariavelmente, não pessoas que tinham realmente virtudes identificáveis, mas pessoas que simplesmente estavam seguindo a linha do PT, porra. Então, isto passou a ser a virtude. O povo, vendo a superposição, vamos dizer, da linguagem antiga e dos personagens modernos incumbidos de personificá-la, confundiu uma coisa com outra. Quer dizer, aceitava tomar um Betinho ou outras pessoas desse tipo como se fosse realmente imagem de virtude no sentido antigo. Então, é claro que isso é a corrupção completa, não da moralidade, presta atenção, mas do próprio senso moral, do próprio sentimento moral. Eles falam em corrupção da moralidade, degradação da moralidade, até estou publicando um artigo sobre isso no Diário do Comércio. Nós podemos falar de degradação da moralidade quando existe um padrão de moralidade reconhecido e a conduta das pessoas está muito abaixo daquilo. Mas quando o próprio padrão mudou, o próprio padrão já é corruptor, então não é que as pessoas não estão obedecendo às leis da moralidade. Elas estão obedecendo às leis da moralidade corrupta. Então, não é a mesma coisa que a degradação dos costumes. Isso aí é a destruição do próprio senso moral. Outro dia eu estava vendo a gravação de um pastor, cujo nome eu esqueci, mas que ele dizia exatamente isso. Olha, você não pode confundir o pecado com a iniquidade. O pecado é quando você faz um treco errado. E ou você ou os outros sabem que é errado. Iniquidade é quando o pecado se tornou tão costumeiro, tão habitual, tão normal, que ele vira não só um direito, como até um dever. Então ele passa a ser a norma. Tá certo? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. O Brasil está numa situação de iniquidade geral. Tá certo? E note bem, é claro que esta iniquidade afeta, em primeiríssimo lugar, as duas instituições fundamentais que são a igreja e a alta cultura. A igreja foi todinha corrompida. Então não é que o pessoal não está cumprindo os mandamentos da igreja. Não! Chega lá um bispo, um cardeal e dá um mandamento errado para eles e eles obedecem. O problema não é a desobediência, o problema é a obediência. Eu fico impressionado, vamos dizer, com o respeito, né, com que os fiéis católicos tratam bispos e cardeais, que são obviamente usurpadores, tá certo? Que não merecem respeito nenhum e que não podem ser aceitos como representantes da igreja sob aspecto nenhum. E nada fazem contra eles e continuam obedecendo como se isto fosse obedecer à igreja. Não faz sentido. Tá certo? Então, se você sabe que o católico que colabora com regimes ou partidos comunistas está automaticamente excomungado, você não pode obedecer o cara que está fazendo isso como se ele fosse um cardeal, porque, na realidade, ele não é nem mesmo um membro da igreja. Mas, vamos dizer, o posto oficial, a identidade pública oficial do sujeito se superpõe à realidade da vida dele de tal maneira que você suprime a realidade e só interessa o que é nominal. Então isso é a corrupção total, não só do senso moral, mas da própria percepção da realidade. E esse é o problema geral no Brasil. Então, agora, muita gente no Brasil percebeu que aconteceu esse processo e percebeu que o negócio da Revolução Cultural Gramsciana tem algo a ver com isso. Então o pessoal se revolta então, e quer fazer uma proposta diferente. Digo, mas não adianta você fazer uma proposta diferente, meu filho, se você ainda está infectado da mesma mentalidade. Se você não é capaz de discernir o bem do mal, então não adianta você estar contra o mal que o outro faz, porque você está contra um mal em razão de outro mal que corrompeu a você e não a ele. Quer dizer, você quer trocar a corrupção do outro pela sua própria corrupção. Né? E era exatamente disso que eu estava falando naquela gravação que eu coloquei no seminário, a respeito de usurpação. Quer dizer, você roubar o trabalho dos outros e dizer que é seu. Quer dizer, você se apresentar, vamos dizer, como autor de descobertas, coisas que você não fez, foi feito por um outro anterior, isso que você escondeu anterior. Isso virou norma no Brasil. Né? Eu mesmo fui vítima disso várias vezes, com relação a Mário Ferreira, com relação a Otto Maria Carpó e com relação ao negócio do Foro de São Paulo. Né? Sem contar que quando publiquei o Aristóteles em Nova Perspectiva, houve um silêncio geral na mídia, com exceção de um artigo do Vamirei Chacon, que saiu em Brasília. E logo em seguida, qual foi a reação? O pessoal da USP tirou da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira, de 30 anos antes, sobre Aristóteles, e publicou. Era uma tese meramente escolar, sem nenhuma descoberta original, nem nada, mas para não dar o braço a torcer, porque eu estava declarado, eu falo, faz 30 anos que não se publica nada sobre Aristóteles no Brasil, e eu rompi esse silêncio. Daí eles imediatamente tiveram que publicar, para dizer, ah, nós também. Quer dizer, tudo isso aí é uma mentalidade muito mesquinha, mentalidade de grupelho, de autodefesa, é uma mentalidade comunal, como diria o Zinoviev, tá certo? E nós não poderíamos fazer nada pela cultura brasileira se nós estivermos infectados da mesma mentalidade. Nós temos que entrar no campo, em campo, com uma mentalidade de honestidade estrita, de idoneidade e de retidão, senão não adianta. Senão você vai simplesmente vai trocar uma putaria por outra putaria. Isso aí não adianta. Tá certo? E você ter outras ideias políticas não te torna melhor absolutamente. Quer dizer, você julgar que a sua maldade pode ser compensada pelo fato de que você adotou uma ideia política é exatamente você cair no critério ideológico. Quer dizer, o que interessa não é o bem e o mal absoluto, mas é a corrente política que você está ajudando. Isso aí é pensar como comunista, mesmíssima coisa. Então, embora com um conteúdo ideológico invertido, mas o procedimento é o mesmo e, se continuar assim, vai se perpetuar esse mesmo estado de iniquidade. E nós não podemos colaborar com isso de maneira alguma. Estou me referindo novamente a isso pelo fato de que esta semana saiu lá na revista Dicta e Contradito uma entrevista do seu Mauro Sammartino posando como se fosse o grande descobridor do Mário Ferreira, quando, obviamente, ele não conseguia entender nada do Mário Ferreira até ler a introdução que eu escrevi para a Sabedoria das Leis Eternas. Foi a partir daquela introdução que as pessoas puderam enxergar o Mário Ferreira numa certa perspectiva. Não é certo dizer que eu integrei o Mário Ferreira na cultura brasileira, porque não há uma cultura brasileira na qual ele possa ser integrado. Tá certo? Eu simplesmente o tornei inteligível para um público leitor que antes ficava perdido no meio daquele oceano de papéis. Então, de novo, insistiram nessa história. Quer dizer, até onde vai isso? Não estou falando isso por ter sido eu a vítima, porque quando a vítima foi o Mário Ferreira, foi o Carpo, fui eu o primeiro que fui lá defender a honra dos falecidos, né? E com relação ao Gilberto Freire, mesmíssima coisa, que quando entrou na moda cuspina e mar do falecido, né? Você pegar leves suspeitas indefinidas, tá certo? E encobrir com ela a obra inteira que o sujeito fez, também fui eu que estou lá protestando, como agora também estou protestando, no próximo programa Trollspeak vou falar disso, vou protestar contra, vamos dizer, a marginalização do Ângelo Monteiro, com excelente poeta, ensaísta e filósofo pernambucano, que atualmente o pessoal fala em cultura pernambucana e esquece o Ângelo Monteiro, que já estava fazendo coisa melhor do que eles 10 anos antes. Então, este tipo de coisa, isto tem que parar. E nós aqui, sobretudo nós do seminário, nós não temos o direito nem mesmo de pensar em praticar uma coisa dessa. Nunca. Tá? Então, é isso. Bom, em seguida temos aqui o nosso amigo Douglas Gonçalves volta ao negócio do Wittgenstein, mas eu acho que ele merece uma resposta. Porque ele diz que as minhas críticas ao Tractatus Logico-Filosófico foram erradas pelo seguinte, se ele sintetiza da seguinte maneira. Sendo a sentença do Tractatus Logico-Filosófico contrassenso que pretende mostrar o inefável e não dizer o mundo, não faz sentido criticá-lo demonstrando que suas sentenças nada dizem sobre o mundo, já que o próprio autor afirma isso sem a menor cerimônia. Mas um momento, dizer que o inefável é inefável não é mostrá-lo. Em nenhum momento existe nenhum indício, tá certo, de um mundo divino ou transcendente a ser observado, a ser conhecido de algum modo, a ser visto, ainda que indizivelmente. Dizer que o inefável é inefável, dizer que o indizível é indizível, não é mostrá-lo de maneira alguma. Quer dizer, você mostrar a impotência da linguagem para tratar de certos assuntos, não é mostrar nada sobre esses assuntos. Ele não está falando desses assuntos, está falando apenas da linguagem. Então, isso está 100% errado, Douglas. É que as pessoas às vezes lêem Wittgenstein e têm a impressão de que, como ele demoliu as possibilidades da linguagem, então só restou, vamos dizer, a contemplação. Mas demais, contemplação do quê? Se não há nada para ser contemplado, meu filho, então não tem contemplação, você tem somente o silêncio. Quando o Tratado Lógico-Filosófico termina com aquele negócio, aquilo não se pode falar, deve se calar, tá certo? Ele não mostrou nada para além do que se pode falar. Nada. Zero, zero, zero, zero. Além disso, esta afirmação de que tudo que é da esfera divina, transcendente, é indizível é uma coisa. Incognoscível é outra. Inapreensível é uma terceira. E em tudo que Wittgenstein fala, existe uma confusão tremenda dessas coisas. Quando ele diz que a linguagem dele é impotente para tratar dessas coisas, eu digo um momento. Suponha que você seja o cego ou paralítico curado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que há de indizível neste negócio? Né? O que há de indizível no relato de uma intervenção miraculosa? Não tem nada de indizível. O que, veja, o transcendente transcende, e aquilo que transcende necessariamente abrange. Tá certo? Portanto, está presente. Agora, você tornar todo o mundo transcendente, vamos dizer, inacessível, tá certo? É negar a presença. E, aliás, Wittgenstein nega. Ele diz que Deus não se manifesta no mundo. Né? Então, se Deus está para cima do mundo e ele é inefável sempre e em tudo, então nada podemos saber dele. Não há nada para ser contemplado, muito menos para ser mostrado, o Douglas. Como é que você pode mostrar uma coisa que é inalcançável? Se você apontou algo, já não está inalcançável, você já tem alguma referência a ela. Se não tem nada, por exemplo, a famosa história do Buda, do dedo que aponta a lua. Né? Bom, aponta a lua porque tem uma lua para ser apontada. Se não tivesse nada lá, teria somente um dedo. Tá certo? E o que tem no Wittgenstein é realmente o dedo que aponta um nada e o chama de inefável. É claro que isso é uma palhaçada. É claro que isso não merece mais que 10 minutos de atenção. Se não fosse a complexidade de certas passagens do Tractatus Logico-Filosófico, ninguém teria prestado a menor atenção nisso. Mas a complexidade toda está lá, vamos dizer, apenas para exemplificar a total, vamos dizer, inépcia espiritual do autor, que está pretendendo tratar justamente de assuntos que estão acima da capacidade dele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: eu nada sei a respeito, e portanto eu não vou falar mais nada a respeito. É isso que ele disse. Então, mas você podia ter avisado no começo, meu filho. Você não precisa fazer uma imensa demonstração lógica para saber uma coisa que nas primeiras linhas do seu livro já se percebe. Então, isto aí é uma espécie de amarrar a linguiça no rabo do cachorro para o cachorro ficar correndo em volta, né? E dizer que no fim não existe mais nada além da linguiça. Espero que o Douglas tenha entendido a diferença entre quando ele disse, ele pretende mostrar, não dizer, ele não mostrou nada, ele não falou nada, não há mais mínima indicação. Ele diz que o inefável então está no topo da linguagem, para lá da linguagem. Não é verdade, isso não é verdade nunca. Hã? Por quê? Você tem inúmeras manifestações de Deus no mundo, e se não tivesse nenhuma, você jamais teria ouvido falar a respeito. E se fosse absolutamente inefável e absolutamente incognoscível, jamais teria sido conhecido, nem mesmo como hipótese. Vamos ver outra pergunta. Salomão Domingos. Sou um novo aluno e estou muito preocupado quanto ao acompanhamento das aulas. Atualmente tenho mais de 60 aulas antigas para assistir, além das novas para acompanhar. Não sei se continuo assistindo às antigas apenas, né, na esperança de, quem sabe, um dia acompanhar as novas no decorrer do tempo. Tenho ainda de ler os livros indicados, os textos e fazer os trabalhos. Você tem um conselho ou uma dica de como eu poderia aproveitar o estudo para que eu possa progredir mais rapidamente? Mas quando assisto às aulas, entendo tudo direitinho, mas algumas vezes, sobretudo quando nas perguntas dos alunos, estes usam terminologias técnicas que não conheço, frequentemente me perco. Olha, eu acho que isso aí não é problema nenhum, porque se a dificuldade é essa, apenas a respeito de termos que você desconhece, você simplesmente pergunta pelo chat e ou algum dos alunos o ajudará, ou eu mesmo, se ninguém souber explicar, eu entro aí e explico. Agora, eu acho que você acompanhar a pessoa que está acompanhando as ideias, as aulas atrasado, leva alguma vantagem. Porque a mesma medida que ele está ouvindo as primeiras aulas pela ordem, ele tem alguma dica de onde a coisa vai chegar mais tarde. Ainda que não a compreenda perfeitamente. Isso quer dizer que a aula atual você não precisa compreender perfeitamente, porque você vai ouvi-la duas vezes. Digamos, por exemplo, estamos transmitindo a 61ª aula, né? Você está lá ouvindo a 12ª. Eu digo, muito bem, se ouve a 61ª e sabe que um dia vai chegar lá, você não entendeu perfeitamente, mas sabe mais ou menos para onde a coisa está indo. Mais tarde você vai ouvi-la de novo. Você vai ouvir a aula, por exemplo, duas vezes. Uma agora, outra quando você alcançar na série das aulas que você está, vamos dizer, ouvindo pelas gravações. Então você vai acabar tendo muita vantagem, e o curso foi feito com esta ideia. É claro que existe uma unidade de propósito em todas as aulas, e claro que quando eu comecei isso aqui, eu sabia, tinha uma ideia do conjunto que eu queria percorrer e não estou fazendo nada na base do puro improviso. Ainda que às vezes a gente dê muitas voltas, né? Tudo aqui não se dá a ponto sem nó. Então, quando eu estou dando uma aula, eu estou consciente de que tem pessoas que ouviram desde a primeira, e tem pessoas que acabaram de chegar, e tem pessoas que estão no meio caminho. E a minha ideia é justamente essa, que, vamos dizer, a compreensão deficiente, entre aspas, que você tem da aula presente, coloca dentro de você uma série de dúvidas, de perguntas, que tornarão ainda mais esclarecedor o que você vai ouvir nas aulas anteriores. Olá. O Silvio está indicando os resumos que o Mário Chainho fez das 16 primeiras aulas. Isso. Além disso, nós temos aí o resumo que o Mário Chainho fez das 16 primeiras aulas. Que, por favor, Mário Chainho, continue. Continue. Faça das outras. Aqui está um trabalho maravilhoso. E você não tem ideia de como você está me ajudando e ajudando todos os alunos com isso. Aqui está o Hélio Rodrigues Pereira se apresentando para a tarefa de edição do Mário Ferreira dos Santos. Então, vamos fazer uma primeira conversação na próxima quarta-feira à noite. E daí combinaremos as outras, tá? Quando for. Então, 8 horas, horário do Brasil, me ligue, Olavo de Carvalho, no Skype. Adriano Leite. Nas últimas aulas ainda temos tratado, mesmo que em paralelo, sobre o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade filosófica, da confiança sobre a autoridade do espírito ao conhecer. Para mim isso é materialismo versus transcendentalismo e mais atualmente ateísmo dogmático versus cristianismo. Por isso queria saber sobre essa etapa da sua vida. O senhor passou por algum processo de conversão? Quer dizer, você já comentou que nunca se afastou demasiado do cristianismo, mas queria saber se chegou a ter conflitos e dúvidas como um Lewis ou um Chesterton, antes de virarem apologistas. Ademais, quando o senhor diz que é natural, que é da condição humana que às vezes duvidemos, o que quer dizer exatamente? De que dúvida falamos? O senhor se refere a duvidar de coisas como, por exemplo, a infalibilidade papal, simplesmente, ou sobre, às vezes, chegamos mesmo a duvidar do próprio Deus e da autenticidade de seu filho? Muito bem. Então, eu devo dizer que os dogmas da igreja nunca foram um problema para mim. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. O que é dúvida para mim é o sentido deles. É como eu devo compreendê-los e, sobretudo, como eles se traduzem na vida concreta. Porque isso aí já dizia São Tomás de Aquino, quer dizer, toda situação que você vive é uma situação singular, concreta e irrepetível. E todas as normas que você conhece, todas as leis da ciência, bem como todos os dogmas da igreja, são genéricos. A tradução, vamos dizer, do genérico para o singular não é automática. Tem gente que acha que é. Então, olha, você pega a dogma da igreja, põe no seu computador e ele vai traduzir para todos os casos particulares. Fala, não, isso realmente não é assim. Tá certo? Por quê? Os casos particulares, eles não aparecem como deduções dos dogmas da igreja. Né? Por exemplo, se você tem um conflito de consciência qualquer, esse conflito de consciência foi criado pelas circunstâncias da sua própria vida, circunstâncias essas que são, vamos dizer, em número inabarcável. Ou seja, os fatos concretos não emanam de regras gerais. O que emana de regra geral é o julgamento que você vai fazer sobre eles. Então, aí você está confundindo a ratio cognoscendi com a ratio essendi, a ordem do conhecer com a ordem do ser. Quer dizer, na ordem do ser, os fatos, as situações, emanam de um número, às vezes, inabarcável de causas, que, então, convergem para produzir um determinado fato, para determinada situação concreta. Porém, a aplicação entre aspas, dos dogmas da igreja, a compreensão da situação e a dedução da atitude que você deve tomar, esta sim vai do geral para o particular. Então, você tem aí como dois trajetos opostos. Um que produziu a situação e o outro que produz o seu entendimento dela a partir do dogma da igreja, ou que seja a partir de uma lei científica ou de um princípio filosófico geral, essas coisas nunca se encaixam perfeitamente bem. Se encaixassem, meu filho, a nossa vida seria um tratado de lógica. Tá certo? E tudo seria muito fácil. Tá certo? Por exemplo, o que um sujeito católico deve fazer diante das modificações desastrosas que foram feitas pelo Concílio Vaticano II? Ele pode, por exemplo, aliviar a consciência dele apelando para o sede vacantismo, dizendo, não tem Papa, o mandato do Papa não é válido, tá certo? Então nós temos que nós mesmos deduzir a coisa a partir da doutrina, tá certo? E agir em consequência. Vocês acham que isso é assim, é tão lógico, é tão tranquilo como parece? Não. Quer dizer, por exemplo, eu leio muitas coisas do... esse monge Diamond, Michael Diamond, né? E ele aponta muitas heresias, entre aspas, nos escritos, nas falas de João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI, etc, etc, etc. E eu vejo que em alguns casos ele parece ter muita razão, tá certo? Porém, em nenhum único caso que eu encontrei, havia uma heresia no sentido formal. Havia, como se diz, algo que pode ser interpretado em sentido herético. E para saber se a coisa é formalmente herética ou não, eu teria que recolocar aquilo dentro de cada escrito e julgar se o efeito total foi premeditadamente herético ou não. Eu digo, mas isso é trabalho para 10 vidas. Eu não posso concluir isso aí. Não dá para fazer. Então a resposta é não sei. E quando você não sabe, então... nós temos o problema? Sim, nós temos que seguir os mandamentos da igreja. Mas sim, mas seguir os mandamentos no sentido geral é uma coisa. E identificá-los na vida todos os dias e para todas as situações é outro problema completamente diferente. Então, desde há muito tempo, mas muito tempo, eu me coloquei a seguinte proposta. Eu vou tomar os dogmas da igreja como algo, como um conjunto de normas dos quais eu devo me aproximar. Não modelando imediatamente a minha conduta externa por elas, porque em muitos casos eu não sei como fazer isso. Tá certo? Porém, fazendo um esforço sério de internalizá-las e de enxergar as coisas como Deus quis que nós as víssemos. Então, você tem que transformar você internamente primeiro e externamente depois. Este é o processo que leva uma vida. Tá certo? Porém, eu não conheço nenhuma outra atitude que possa ser verdadeiramente sincera e honesta. Quer dizer, você simplesmente abster-se de fazer certas coisas, claro que não é o suficiente. Nesse quanto, você veja aqui, nos 10 mandamentos, há uma série de mandamentos que são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Bom, isso aí parece relativamente fácil. Porém, não esqueçam o seguinte, que Jesus diz que tudo isso depende dos 2 primeiros mandamentos. E dos 2 primeiros mandamentos, nenhum é restritivo, nenhum é uma proibição. É um mandamento positivo, faça determinada coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, isso significa que os outros 8 mandamentos devem ser interpretados em função desse. Então, você tem 8 proibições, né, que são baseadas em 2 mandamentos positivos. Se você obedecer às 8 proibições, mas não for no espírito dos 2 primeiros, você errou tudo. Então, faz também muito tempo que eu percebi isso. Falei, mas todo o problema é este. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a mim mesmo? Então, eu vou tentar descobrir isto e, na medida que eu vou descobrindo, isso vai se transformar naturalmente na minha conduta. Isso é o que eu posso fazer no curso de uma vida. Né? Eu não sei que outra coisa eu poderia fazer. Tá certo? Então, eu nunca passei por um processo de conversão, eu nem sei o que é isso, tá entendendo? Eu não acredito que as nossas crenças pessoais, as nossas ideias pessoais tenham a mais mínima importância nesse aspecto. Né? O sujeito diz, por exemplo, o que você diz? Eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Meu filho, isso é um produto do seu cérebro. Né? Eu digo, isso traduz a percepção real que você está tendo da existência? Não necessariamente. E, na verdade, quase nunca. O que o seu cérebro diz é uma coisa. O que o seu coração sabe é outra, completamente diferente. Hã? Então, nas aulas anteriores, eu mostrei para você que se não existe, pelo menos, uma vaga consciência de imortalidade, tá certo? Você está fora desta coisa inteira. Tá certo? E... quando as pessoas estão rezando, confessando seus pecados, etc., mas não estão colocadas na perspectiva de imortalidade, então, realmente, elas não sabem o que estão fazendo. O cérebro delas está produzindo uma série de raciocínios, uma série de decisões, etc., etc., mas o que se passa no coração delas é, pode ser outra coisa completamente diferente. E todo o nosso problema consiste exatamente em você começar a encarar as coisas não desde o ponto de vista dos produtos do seu cérebro, mas desde a realidade efetiva apreendida, vamos dizer, no coração. O coração é um símbolo do, vamos dizer, do centro do ser, o verdadeiro centro perceptivo e decisório. Aquilo que você, não aquilo que você pensa, mas aquilo que você sabe permanentemente. Aquilo que você sabe permanentemente é tão básico, tão fundamental, que a atividade incessante do cérebro encobre aquilo. Então, na Bíblia está dito, Deus sonda os rins e corações. Não está dito, ele sonda os cérebros. Então, Deus vai conversar com você, não através de suas ideias, mas através das suas percepções reais, profundas e permanentes. Mas se nós mesmo não estamos conscientes dessas percepções reais, profundas e permanentes, então, meu filho, o que você acha ou deixa de achar não tem a mais mínima importância. Então o sujeito diz, olha, eu creio em Deus, ou eu não creio, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou espiritualista, eu sou comunista, eu sou anarquista, eu sou budista, tudo isso aí é uma frescura cerebral apenas. Não é a verdadeira percepção que o indivíduo está tendo. Então, não adianta nada ficar discutindo a crença do outro, se essa crença é uma superficialidade cerebral que saiu da massa cinzenta dele num certo momento e vai desaparecer na outra. Isso é tudo perda de tempo. O nosso esforço é para nos instalarmos na verdadeira realidade, a realidade profunda e mais permanente, a mais, como é que se diz, decisiva que haja dentro de você. Então, o que interessa é dizer como eu estou percebendo as coisas realmente, não só neste momento, mas o que é que eu tenho visto desde criança. O que é que eu, no meu coração, nunca neguei, porque eu sei que está ali. Então, por exemplo, algum de vocês jamais duvidou que você fosse você mesmo? Digo, não sou eu sou o Zezinho. Digo, se você fizer isso, você vai ser internado. Da onde você tirou esta confiança inabalável na permanência do seu ser? Você pode averiguar, todas as suas sensações elas não fundamentam isso. Toda a sua atividade cerebral não fundamenta isso. E se você investigar mais profundamente a estrutura da percepção, você vai ver que isso, na realidade, é impossível. Por exemplo, cada um de vocês está convencido de que você é uma individualidade única e insubstituível. Não pode trocar você por outro. Você sabe isso não só a respeito de você mesmo, como você sabe da sua namorada, do seu irmão, sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo. Eu digo, onde está essa percepção de individualidade? Conceptualmente, não pode ser. Para a razão, para o pensamento racional, só existem categorias genéricas. Então são os sentidos. Você está muito enganado. Os sentidos, por si mesmos, eles só percebem qualidades gerais. Formas, sons, cores, medidas, gostos, etc., etc. Você não percebe nada de singular. Eu digo, ai meu Deus do céu, mas se nós não pegamos a singularidade nem pela razão e nem pelos sentidos, da onde que nós a pegamos então? E no entanto é fácil você perceber que sem a percepção de singularidade, nós viveríamos no mundo da lua. Nós estaríamos completamente perdidos no tempo e no espaço. Então, é forçoso reconhecer que por baixo da sua atividade racional e da sua atividade perceptiva existe um conhecimento mais profundo e permanente que lhe dá a verdadeira realidade das coisas e que se utiliza, vamos dizer, das sensações e da razão mais como um instrumento de comunicação do que como um instrumento de conhecimento. Então, esta consciência de individualidade profunda e permanente é o que eu me refiro como senso de imortalidade. E é por isso que eu digo que este é, vamos dizer, o princípio da filosofia. Você vê que em Sócrates e Platão, vamos dizer, a prioridade da consciência de alma imortal sobre tudo mais é a coisa mais óbvia do mundo. Então, tudo mais eles podem questionar, mas isto não. Por quê? Porque é ali que eles se instalam para poder questionar tudo mais. Quem questiona o resto, eu digo, é a alma imortal. Está entendendo? Então, eu posso dizer que eu tinha esta percepção muito antes de que eu conseguisse, vamos dizer, transmutá-la em discurso, até para mim mesmo. Eu não tinha isso nem como discurso, nem como imagem, mas estava lá. Por quê? Porque isto é eu. Está entendendo? Então, quando eu aulas, muitas aulas atrás, eu falei da percepção de fato concreto, eu estou me referindo à mesma coisa. Ora, quem é que não sabe, vamos dizer, que um fato concreto só acontece num determinado momento do tempo e do espaço, é irrepetível, tá certo? Pode ser imitado, mas não repetido, e se compõe de uma série da convergência de um número indeterminado, praticamente ilimitado de processos causais, alguns essenciais, outros acidentais. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. Uma vez que você conseguiu transmutar isso em palavras, todo mundo percebe, claro que é assim. Se eu pego, vamos dizer, o fato mais simples, olha, o gato miou. Eu digo, bom, muito bem, agora você vai recompor todas as linhas causais que fizeram com que este gato miasse precisamente agora. Você vê, então, em primeiro lugar, o gato precisa existir. Em segundo lugar, ele precisa ser um gato. Então, o que trouxe esse gato à existência e o que fez que ele fosse um gato? Pronto, já está aí um enigma que você não consegue resolver. Então, nós somos capazes de perceber fatos concretos, mas nós não somos jamais capaz de recompor o orbe inteiro dos processos causais que o determinaram. Então, nós sabemos algo com certeza absoluta. E, ao mesmo tempo, não podemos dar nenhuma prova disso. Por quê? Porque todas as provas se fundamentariam na própria consciência de fato concreto que você tem. Você não pode provar que um fato concreto é um fato concreto, porque todas as provas se baseariam nisso. Aliás, qualquer outra prova de qualquer outra coisa também se basearia nisso. Se você não tem capacidade de perceber fatos concretos, então as provas que você possa apresentar do que quer que seja serão sempre provas hipotéticas. Como um computador pode formar, vamos dizer, cadeias demonstrativas enormes, mas são todas hipotéticas. O computador não pode dizer se algo aconteceu ou não aconteceu. Por quê? Porque ele não tem individualidade. Então você vê que essa consciência de alma imortal, ela está no centro do ser humano. E ela se identifica com a consciência de individualidade. E ela não pode ser conhecida por nenhum outro meio a não ser ela mesma. Então, destas coisas, de certo modo, eu sempre soube. Tá certo? Claro que teve momentos em que o meu pensamento tomava outra direção. Mas quando tomava outra direção, é claro que eu estava perdido no espaço. E o que mais me impressiona, vamos dizer, na minha história pessoal, é a minha capacidade de ficar perdido no espaço. É a capacidade de pensar coisas que não têm absolutamente nada que ver com a realidade concreta e nas quais a gente perde um tempo enorme. É impressionante, vou dizer, o desperdício de massa cinzenta que tem aí. Quer dizer, quando o cérebro todo deveria ser posto a serviço do senso de realidade concreta a todo momento. Tá certo? E, no entanto, quando você entra numa faculdade de filosofia, vamos supor que seja uma faculdade muito boa, eles vão te treinar só em discutir questões hipotéticas. Por exemplo, tem livre-arbítrio ou determinismo, né? E questões desse tipo, que são questões hipotéticas. Se você se instala mesmo no senso de realidade concreta, essas perguntas não surgem. Elas simplesmente não surgem porque elas só são problemas do ponto de vista da comunicação verbal humana. Então você está confiando, né, na sua capacidade falante, em vez de confiar naquilo que você sabe, que você está vendo e que você tem certeza absoluta. Tá certo? Então, desde logo, eu disse para você que a consciência de imortalidade traz imediatamente a consciência da falta de fundamento do seu ser. De por que que eu existo? Eu digo, da mesma maneira que você tem certeza absoluta da existência da sua individualidade, e não é pelo motivo que diz o Descartes, penso, logo existo. Não, para você chegar no penso, logo existo, você precisa ter a consciência disso antes. Tá certo? Então você vê que uma coisa que um conhecimento que vem investido de certeza absoluta, ele ao mesmo tempo vem desprovido de fundamento. Então você sabe que algo determinou, algo trouxe você à existência. Não digo, não adianta você querer fugir para a explicação biológica da sua origem. Ah, eu existo por causa do ADN, por causa do... Não. Isso aí é outra coisa. A partir do momento que você tem consciência de imortalidade, você sabe que você não é o seu corpo. Ademais, se você leu, como eu li, um número suficiente de depoimentos, não só sobre os casos de, vamos dizer, relatos de pessoas que ressuscitaram, mas outros casos, inúmeros, que vêm da parapsicologia, que são bem, bem antigos, você sabe sim, que a imortalidade é um fato, não há mais o que discutir. Quer dizer, ela existe, ela não é uma tese, ela não é uma crença, ela é simplesmente algo que acontece, não importa o que você crê. Aliás, as explicações que você pode dar para isso, as teorias que você pode construir em cima disso, são tão numerosas quanto as cabeças humanas. Mas o fato continua o mesmo. Então, se você entendeu que a imortalidade é um fato, que a imortalidade é a sua própria individualidade, que você não tem outra, né? Nem mesmo fisicamente você tem uma individualidade, porque o seu corpo está em contínua transmutação. Você entende que a sua imortalidade e individualidade não é uma coisa psíquica, porque o psíquico é cerebral e está em constante mutação? Você entende que se não houvesse uma consciência de imortalidade no centro de tudo isso, a sua própria autoimagem se esfacelaria e você seria uma personalidade múltipla, não nem personalidade múltipla, seria personalidade multitudinária. Você seria todas as pessoas e não seria capaz de saber quem é você quando você acorda na mesma cama onde você dormiu. Então, nós temos no centro de nós esse conhecimento miraculoso e, de certo modo, e quando o entendemos, percebemos também é infalível, né? Então, somos dotados de uma realidade, temos um ser, e o fundamento desse ser não está em nós. E temos um conhecimento inabalável e certo, e o fundamento dele também não está em nós. Então, imediatamente, então logo você percebe isso, aí você está falando com Deus. Né? E você está falando na única posição possível na qual você pode falar com Deus, que é um sentido de gratidão infinita, infinita. E você, então, se transforma nessa gratidão. Você vê que, epa, esta gratidão é o meu próprio ser. Eu sempre fui isto. Quando diz o céu e a terra celebram a glória de Deus, eu também estou celebrando aqui a glória de Deus o tempo todo. Quer o meu cérebro faça isso, quer não faça. Então você passa de uma existência meramente hipotética, mental e cerebral, para a existência real na qual você sempre esteve. E quando você descobre isso, tem um efeito imediato que isso tem para os estudantes de filosofia. Você para de tentar encontrar respostas para as perguntas filosóficas no seu raciocínio. E você espera que a evidência apareça perante a sua alma imortal como um componente dela própria. Está entendendo? Por isso é que fazer muita pergunta idiotiza. Tem um ditado russo que diz: um só idiota pode fazer 60 vezes mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Está certo? Então, não se trata de fazer perguntas, trata de adotar uma atitude de aceitação, de, vamos dizer, de contemplação da realidade, da sua própria realidade e da realidade em torno. Então, é esta transmutação que pode fazer do idiota um grande filósofo. Um grande filósofo não é um... Platão já dizia, um grande filósofo não é um pensador, né? Ele é um amante do espetáculo da verdade. Aliás, teve até aquela discussão com o Paulo Ghiraldelli, né? Que dizia, não, os filósofos não são amantes de espetáculos. Eu mostrei o texto grego para ele, e mesmo assim continua teimando. Mas tá bom, fui vencido. Quer dizer, a absoluta inépcia do adversário é invencível, então eu fui vencido. Ele não pode entender o texto, então o que mais posso fazer? Né? Então... Isso é a mesma coisa que você chegar num país, lá dar uma nota de $100, mas o cara não sabe ler o número 100, pô, ele não vai aceitar o seu $100. Ele venceu a briga. Então, o filósofo é um amante do espetáculo da verdade, é um contemplador. Tá certo? E é contemplação mística? É contemplação mística, meu filho. Deixa para o Wittgenstein. Isso aqui não é contemplação mística, isso aqui é simplesmente o espetáculo da verdade, o espetáculo do qual você faz parte. É? E se eu conseguir pegar alguns dos meus alunos, pelo menos, e transmutá-los nisso, de maneira que eles parem de fazer perguntas enervantes para si mesmos, né? E aprendam a buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? O verdadeiro senso de realidade, eu estarei satisfeito. Entendeu? Isso não quer dizer que eu saiba estar nesse estado de modo permanente. É o contrário, eu esqueço disso 20 vezes por dia. E por quê? Porque o cérebro é um negócio que não para. Tá certo? E, então, fazer uma... Essa foi realmente a minha experiência. Eu posso dizer que eu sabia disso desde que era criança. Mas o problema não é saber disso. É? O problema é lembrar disso. Lembrar e voltar à mesma posição de novo, e de novo, e de novo, e de novo, toda vez que você tem dúvidas. Então, o que você faz? Você entra no estado de consciência de imortalidade e você pergunta para Deus e espera que Deus responda. Ué. E se ele não responder? Se ele não responder, ele sabe o que está fazendo. Ué. Você não vai conduzir mais o processo. Você sabe que você não conduz mais nada. É? E você está feliz com isso. Porque agora você assumiu que você não é o Criador, que você é criatura apenas. Né? Então você diminuiu de tamanho e sentou. Agora você está sentado na realidade mesmo. Todo o trabalho é este. Agora, e toda a técnica filosófica? Toda a técnica filosófica, meu filho, destina, no fim das contas, só uma coisa: acalmar o seu cérebro e impedir que ele crie mais confusão do que já tem. Quer dizer, se é para colocar uma pergunta, então coloque-a de maneira, vamos dizer, que seja viável e que não te afaste da realidade. Eu vou dar um exemplo como é que o cérebro funciona pervertidamente. Né? Essa semana saiu uma entrevista do físico Stephen Hawking, né, dizendo: Deus não criou o mundo. Por quê? Nós demonstramos que é perfeitamente possível o Big Bang ter acontecido por força, vamos dizer, de uma combinação espontânea dos fatores que o compõem, que são as quatro forças físicas fundamentais. Eu digo, ah, é, mané, e quem criou as quatro? E de onde surgiram as quatro forças antes delas produzir o Big Bang? Então você está confundindo, vamos dizer, o surgimento, a origem de uma etapa da história do mundo com a origem do mundo. Primeiro, item 1. Segundo lugar, o Big Bang não é um fato, o Big Bang é uma teoria. Nós não sabemos se o Big Bang aconteceu. O que você está dizendo é o seguinte: ele, se caso ele aconteceu, ele poderia ter acontecido sozinho. Eu concordo perfeitamente. Só que nós não sabemos se ele aconteceu. E se ele aconteceu, ele aconteceu a quatro forças pré-existentes. Então, o que você disse? Você não disse nada. Então, esta é uma maneira de raciocinar inteiramente perversa, por assim dizer. Porque quando nós falamos do mundo que Deus criou, nós estamos nos referindo ao mundo real. Ao mundo real com tudo aquilo que o compõe. Tá certo? Então, este é o mesmo mundo da física? Não. Especialmente o mundo da física quântica. De bom, eles sabem que tem certas partículas, que as partículas parecem fazer isso, parecem fazer aquilo, e dá para você medir e prever o que elas vão fazer. Agora, qual é o estatuto ontológico dessas partículas? Ninguém sabe. Estou relendo o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, que foi traduzido, ela é muito bem traduzida por um aluno nosso, o Rafael de Paula, ao qual estamos todos gratíssimos por isso. E você vê que os físicos sabem muita coisa a respeito das partículas, só não sabem o que elas são. Então, isso quer dizer que o mundo da física não é o mundo real. Ele é um aspecto da realidade cujo estatuto no conjunto do real você não sabe. Então, vamos supor que você consiga até demonstrar a origem dessas partículas. Você demonstrou a origem do mundo, de jeito nenhum. Agora, viram, por que tantos físicos escrevem livros sobre filosofia, teologia, metafísica, etc, etc? Se eles escrevem tanto sobre isso, é precisamente porque eles estão incertos quanto ao estatuto de realidade do seu objeto de estudo. Então, isso quer dizer que nada que a física descubra nos dirá absolutamente nada sobre a origem do mundo real. Nunca nada. Agora, como é que o homem não sabe disso? Ele não sabe por quê? Porque é um cara que está impressionado com o seu próprio cérebro, com os produtos do seu próprio cérebro, ganha um dinheirão com isso. Tá certo? E já não sabe mais distinguir o que é um produto cerebral do que é ciência de realidade. E o número de pessoas que estão infectadas, assim, o número de pessoas que fazem sucesso com isso, é um negócio impressionante. Só que você vê, as opiniões deles vão e vêm, elas passam. Mas, como diz na Bíblia, as palavras de Deus não passarão. Então, essas palavras que não passam, é nessas que você tem que se instalar. Não na base de ler a Bíblia e sair repetindo aquilo, e sair batendo com a Bíblia na cabeça dos outros, você é um pecador, você fez isso. Não, pelo amor de Deus, o que é isto? É assim, primeiro, eu vou aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama alguém, você presta atenção na pessoa, não é isso? Ou ao contrário, você ama, você não quer ver nunca. Então, qualquer moleque apaixonado sabe que ele pega a mulher amada e fica o tempo todo olhando para ela, não fica? Então, Deus é a mesma coisa. Então, você quer olhar e ver e conhecer e saber. Então, esta é a primeira coisa. A segunda coisa, você quer que os outros façam a mesma coisa porque isso é bom. E isto é o que vai dar a eles a consciência de imortalidade e, eventualmente, até a salvação da alma. Então, esse é todo o serviço. Agora, o que as pessoas entendem como religião, às vezes coincide com isso, mas na maior parte dos casos não coincide. Por exemplo, essa semana eu estava tendo uma discussão com um conservador aqui, que ele estava indignado, porque o Rush Limbaugh contratou o Elton John para cantar no casamento dele. Você está vendo? O Rush Limbaugh é um falso conservador, porque ele está aí promovendo um gay, etc, etc. Eu digo, peraí, mas o que o Elton John foi fazer lá? Ele foi lá fazer um casamento gay? Não. Ele foi lá para cantar no casamento do outro. Você não pode recusar um emprego para o sujeito porque ele é gay. Isso não tem sentido. Quer dizer, você ser contra o movimento gay é uma coisa. Agora, você ser a favor de discriminar um cantor no show porque ele é gay é outra coisa completamente diferente. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas leem aquele negócio todo da Bíblia e elas ficam angustiadas. Elas veem que existe tanto pecado no mundo e que elas não fizeram tão pecado que elas ficam desesperadas e querem se limpar de algum jeito e falam, meu filho, você não vai se limpar jamais. E quer saber? Isso não tem a mais mínima importância. Quem vai limpar você é Deus, porque ele já fez uma vez e ele vai fazer outra. Não se incomode. É o negócio do Padre Pio. Reze, não se preocupe. Então, se eu puder passar isso para as pessoas, eu acho que é bom para elas. E não consigo pensar nada mal que possa decorrer disso aí. Outra coisa, quando você entra em estado de consciência de imortalidade, vamos dizer, os seus pecados, os seus erros aparecem todos na sua frente. Assim, todos de uma vez. Eles aparecem e somem. Imediatamente. Porque você já os apresentou a Deus, né? E já pediu perdão, e já recebeu perdão. Tudo isso é puff, instantâneo. Então, para que se preocupar com isso? Né? Agora, quando você pergunta das dúvidas, né? Eu acho que se o que você está procurando é uma experiência de realidade, um conhecimento de realidade, você entende que as dúvidas são meras elaborações mentais em cima da experiência. E que elas, geralmente, elas surgem, vou dizer, de uma formulação prematura da experiência, que você deixa a atividade cerebral passar em cima, passar por cima do senso do fato. Tá certo? Isso aí é para pensadores, pessoas que gostam de pensar. Né? E de pensar morrer um burro. Tá certo? Eu fico muito ofendido quando se chama filósofo de pensador, porque filósofo quer dizer que ama a sabedoria. Se ele ama a sabedoria, ele quer que a sabedoria o ensine. Ele se abre para ela, ele contempla, ele roga, ele pede, e ela lhe dá alguma coisa. Agora, se você quer pensar, então você quer você mesmo ensinar você mesmo. Está entendendo? E é claro que o número das perguntas que se pode fazer é infinito. E a maior parte do ensino de filosofia no mundo trata de ficar só elaborando essas perguntas. Quando você adota a posição existencial certa, você vê que muitas vezes essas perguntas não são nada complicadas. Elas são muito fáceis, desde que você não queira produzir uma resposta com a sua própria cabeça. Desde que você simplesmente aceite a realidade como ela vem. Né? Muito bem. Fábio Franco, foi só depois dos 50, ele está citando o que eu disse aqui, foi só depois dos 50 anos que eu fui perceber que eu não tinha dado um tempo certo para o culto a Deus. Claro que aceitava, respeitava, mas quantas horas parava por dia para clamar a Deus, para ter uma conversa séria com Deus? Isso foi uma deficiência que eu corrigi. Corrigi não, estou corrigindo. Porque eu digo para vocês que esse negócio de você entrar num estado de consciência de imortalidade enche você de um júbilo que o corpo humano não aguenta por mais de alguns minutos. Então você tem que parar. Entendeu? Quer dizer, eu contei a história do padre lá dos Anjos, meu mestre, que morreu de felicidade. Ou um homem que eu conheço que morreu de alegria. Quando os russos saíram do país dele, a Estônia. Os caras, os russos foram embora. Foram embora, pum, caiu. Né? Então, então, existe um limite para a nossa capacidade de júbilo também. Nós precisamos descansar e voltar à nossa saudável estupidez de todos os dias. E a gente faz isso, tá certo? Aos poucos, né? A gente vai aumentando, né? Mas também não adianta você querer muito, porque quem está conduzindo esse processo é Deus. Você só pede. Essa é a nossa única atividade, no fim das contas. Ele perguntou, se eu poderia descrever como é o seu culto diário? Eu digo, é muito simples. É me lembrar da minha imortalidade, sentir o júbilo e a gratidão e rezar nesta hora. Né? Agora, tem hora que eu estou dessintonizado disso, então eu rezo, não estou batido mental. Falo, ah, Deus, eu sei que eu estou falando aqui, estou rezando que nem maquininha de rezar. Os budistas que têm aquela maquininha de rezar, escrevem a prece no papel, né, e fica, né, como um reco-reco, né, fica girando aqui. Tá? Eu estou rezando aqui que nem o budista com a maquininha de rezar, mas o senhor vai compreender a minha deficiência. Quando eu puder, eu rezo direito. Né? Quando eu conseguir sintonizar de novo, eu rezo direito. Então é só isso, você ter o culto, vamos dizer, o culto grande e o pequeno. Né? O pequeno é quando você está, né, rezando meio distraidamente, por quê? Não porque você está desprezando aquilo, mas porque a sua capacidade de atenção, de concentração diminuiu. É só isto. Né? Às vezes, quando eu vou na missa, às vezes eu consigo acompanhar a missa no estado devido. Tá certo? E eu vejo que na infância, muitas vezes, eu chegava nesse estado sozinho. E eu ficava muito, muito, muito comovido com a missa. Muito. E eu, quando era moleque, a minha mãe disse que eu chorava muito pouco, embora estivesse com dor, etc, etc. Eu estava sempre... estava sempre divertido, sempre de bom humor, né? Mas na missa eu chorava. E depois perdi essa capacidade, depois voltei a ter. Então, acontece isso. Se você consegue sintonizar e saber o que realmente está se passando, você vai ter a sensação de júbilo, de gratidão. Você vai ter normalmente como todo mundo tem. Se uma vez não tem, duas vezes não tem, mil vezes não tem, fala, a vida é assim, o nosso cérebro não para de funcionar, não deixa você prestar atenção no que interessa. O meu processo de procurar mais ajuda ganhou um novo alento recentemente quando li a seguinte palavra de David Walsh, na sua introdução à anamnese de Voegelin. Daí ele traduz assim: há quase algo de cômico na busca torturada dos filósofos por uma realidade que é conhecida de forma bem íntima pela mais simples velhinha no banco da igreja. É assim, as velhinhas podem ter isso. As velhinhas sintonizaram na realidade, às vezes, não é todas as velhinhas, não. Tem muita velhinha, cuidado com as velhinhas, hein? No Brasil tem uma velhinha, Maria da Conceição Tavares. Cuidado, tem muita velhinha que nem ela. Então, a Dilma também já não é mais mocinha. Então, então muitas velhinhas têm isso. E quando você vai ver, as velhinhas já tiveram visão de Deus, já receberam resposta de Deus, já receberam milagre. Às vezes tudo isso aconteceu. Então, você vê, a verdadeira alta cultura... é simples, é o culto às realidades mais altas. É, como diz Platão, é a busca do bem, o amor ao bem supremo. Isto é alta cultura. Então, tudo tem que ser marcado por isto. Agora, na alta cultura, como na religião, existe uma série de formas imitativas e perversas, onde coisas que são meros meios começam a ser apreciadas como se fossem os fins. Isso sempre pode acontecer, com qualquer um de nós. Mas isso tudo vem do nosso cérebro. Não? No concernente à alma imortal, você vê que os estudos de relatos de pessoas que passaram por ressurreição são mais recentes. Começam a partir dos anos 50. Não? Sobretudo com aquele livro do Raymond Moody, Vida Além da Vida. Mas havia estudos anteriores, sobretudo na esfera da parapsicologia. Houve na Inglaterra e nos Estados Unidos a famosa Society of Psychical Research, que tinha lá celebridades da ciência, só cientistas de alto gabarito, e que decidiram passar uma revisão das narrativas de experiências que as pessoas alegavam ter tido, de encontro com pessoas mortas. Tá certo? Bom, depois isso tudo foi reduzido a um conjunto abarcável e sistematizado pelo Ryan, né? John B. Ryan, da Duke University. Foi um grande sistematizador da parapsicologia. E muitos desses relatos, não é possível você negar de maneira alguma que houve um confronto e que a pessoa morta foi a parte ativa, que ela comunicou algo, ela disse algo. Ela disse algo que o médium, entre aspas, não poderia saber, que os outros não poderiam saber, mas que se confirma depois como realidade. Tá certo? William McDougall, que foi um alto psicólogo americano, ele leu muitos desses relatos e falou: não tem jeito. Tá certo? Então, é evidente que existem processos cognitivos que estão totalmente fora do corpo e que eles pervivem depois. O problema com o estudo parapsicológico dessas coisas é que as almas que voltam são geralmente almas do inferno. Já tinha muitos relatos. O Monsenhor de Ségur, escreveu um livro de L'Enfer, sobre o inferno, no meio do século XIX, em que ele já dava muitos relatos de pessoas que voltavam do inferno. Algumas voltavam para informar alguma, às vezes voltavam imediatamente, 10 minutos depois de ter morrido, às vezes voltavam anos depois, tá certo? E muitos, os parapsicólogos depois conceberam um conjunto de estratagemas para afastar a possibilidade de fraude. Então, excluindo todas as narrativas fraudulentas, sempre vai sobrar, né, um certo número de narrativas que são verossímeis, que são possíveis, e vai sobrar umas tantas que são absolutamente probantes. Né? Só que o conjunto desses estudos de parapsicologia dá uma impressão, quando você começa a entrar nisso, dá uma impressão muito ruim. Uma impressão que você está entrando num universo de loucura. Por quê? Porque são almas do inferno. Então, esse é que é o problema. Então, a parapsicologia não é o modo certo de estudar isso. O certo são os relatos, o mais certo são os relatos de pessoas que voltaram. Mas, o que não quer dizer que o material colhido pela parapsicologia seja inútil. Ao contrário, é muito útil. Porque se o que nós estamos querendo é ter indícios da imortalidade, então a imortalidade do jeito que foi para o céu, foi para o inferno, né? É isso que eu insisti, falei, nós somos imortais desde já, porque ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o purgatório, ou vamos para o inferno, mas para o nada nós não vamos. Este é o ponto. Então a imortalidade já foi dada. Né? Vamos dizer, a vida eterna no paraíso é outra coisa, né? É um upgrade da imortalidade. Né? Mas a imortalidade já foi dada, e se você não está grato nem pela imortalidade, tá bom, então você não está grato pelo que já recebeu, como é que você quer receber mais alguma coisa? Outra pergunta sobre o negócio da imortalidade da alma. É Ricardo Popien. Não sei se diz Popien ou Popião. Essa pergunta é sobre uma questão vital para mim. Creio que para o curso também. A questão da imortalidade da alma. Você disse que a alma foi criada por Deus e também que a alma é imortal. Tenho também esse sentimento ou pressentimento de que a nossa alma tem uma existência que ultrapassa o nosso corpo material. No entanto, algumas dificuldades ainda me causam dúvidas, talvez induzidas pelos sentidos nem sempre claros das palavras, especialmente das palavras imortalidade e criação. Uma das dúvidas é saber o que, se algo que foi criado pode ser imortal. É claro que pode, não é eterno, mas é imortal. Quer dizer, você não tem uma existência eterna, mas tem uma existência sem fim. Tá certo? Quer dizer, a partir do instante em que é criado, mas este que é o negócio mais extraordinário da coisa. Você realmente foi criado do nada, você não existia. E você é instaurado por uma decisão divina e não volta mais atrás. A palavra imortal pode significar duas coisas bem diferentes. Algo foi criado fora ou antes do espaço-tempo. Não, nós somos criados no tempo. A partir da nossa criação, nós estamos no tempo. Você pode preexistir como possibilidade na mente divina. E, neste sentido, ele diz que ele te conhece antes da sua criação. Mas te conhecer é uma coisa, como possibilidade na mente divina é uma coisa. E instaurar você como alguém dotado de vontade própria, dotado de consciência própria, é outra coisa completamente diferente. A alma foi criada dentro do espaço-tempo e, nesse caso, ela é mortal, porque, como tudo que foi criado no espaço-tempo, um dia terá que morrer. Não. É exatamente este o conceito da imortalidade. Tá certo? É aquilo que é criado no tempo, mas não está limitado a nenhum tempo. Vai continuar existindo eternamente, mesmo depois que esse mundo desapareça. Então, não é nem uma alma que está criada no tempo, cuja existência esteja vinculada ao tempo, e nem uma coisa preexistente ao espaço-tempo, que daí você seria eterno. Porque, na verdade, você está articulando a coisa com duas possibilidades, ou a eternidade ou a temporalidade absoluta. Falando, não. Existe um terceiro elemento que se chama justamente a perenidade. É a vida perdurável. Que uma vez instaurada, não será mais encerrada. Ainda outras questões relacionadas à física, como é o caso dos tais objetos metafísicos, bem, verdade, beleza, justiça, etc. São esses objetos potências da alma? Fala, não, de maneira alguma, são qualidades divinas. Né? Quer dizer, a alma participa disso remotamente e precariamente, mesmo em estado de plena consciência de imortalidade. E mesmo que você esteja diante da presença de Deus, você ainda será distinto das outras almas, porque você sabe o que elas não sabem, né? E ignora o que elas sabem. É curioso que isto foi, quer dizer, podemos nos reportar até aos experimentos psíquicos do... Não foi do Ryan, foi um outro parapsicólogo chamado Prince. Não lembro o primeiro nome dele. Acho que é Walter Prince, uma coisa assim. Não, outro parapsicólogo célebre. Em que havia uma menina que tinha uma paciente psiquiátrica que tinha problema de personalidade múltipla. Mas, ele com o tempo ele foi percebendo que, que algumas dessas personalidades tinham uma autonomia muito grande. Né? E eram, de certo modo, personalidades completas, e tinham um passado, e tinham uma história que não coincidia com a história daquela menina, mas coincidia com fatos realmente sucedidos a terceiras pessoas. Então ele disse, peraí, isso aqui não é só personalidade múltipla, isso aqui tem algum outro negócio, algum outro treco aqui. Então, um dia ele pegou uma dessas personalidades e espremeu na parede e disse, como é que você sabe que você não é ela? Quer dizer, você não é essa pessoa cujo corpo você está ocupando? E a própria alma respondeu, porque eu sei coisas que ela não sabe. Né? Coisas que foram da minha vida. E essas coisas realmente tinham acontecido. Tá certo? Então, vamos dizer, claro que os métodos psiquiátricos usuais não iam funcionar. Tá certo? Então, o que ele fez foi persuadir esta alma a voltar, volta para onde você veio. E ele continuou nisso até que um dia sumiu mesmo. Não voltou mais. Então, você vê que entre essas distintas entidades espirituais, você não tem a separação física. Né? Mas uma sabe o que as outras não sabem e ignoram o que as outras sabem. Então, continuam perfeitamente distintas. Né? É por isso que Santo Tomás diz que no paraíso estaremos fundidos, mas não confundidos. Quer dizer, a sua individualidade vai perdurar, e não só vai perdurar, ela vai estar muito mais nítida para você. Né? Porque enquanto nós temos a mera distinção física, essa distinção física pode falhar, como o prova o fenômeno da esquizofrenia, onde você pensa que você é um outro. Entendeu? Mas, em estado paradisíaco, não, a distinção é muito, muito nítida, tá certo? E definitiva. Então, em vez de ser uma dissolução da individualidade no universal, ao contrário, essa individualidade ela continua e ela é realmente indestrutível. Vamos ver. Podemos fazer uma pausa? Então vamos lá. Continuando aqui. Então, eu pergunto ao Alexandre Magno. Estou com profundas dúvidas quanto à metodologia de estudo. Para ser mais exato, fiquei bem preocupado depois de ter lido How to Read a Book, pois o modo ideal de leitura que Mortimer Adler explica parece-me impraticável na maioria dos casos devido à extensão do tempo necessário para ler cada livro. Assim, estou fazendo o seguinte modo. Os livros necessários à minha formação da minha cultura geral são lidos de forma mais superficial, absorvendo apenas a generalidade dos argumentos sem me absorver por questões específicas. Por outro lado, livros que tratam de assuntos a respeito do que eu pretendo escrever algum dia são objeto de análise mais detida e metódica. A ideia seria a mesma? Bom, em primeiro lugar, o que você está fazendo é levar em conta a distinção feita pelo padre Sertillon no livro Da Vida Intelectual, que é um dos livros que inspiraram o começo dessa minha atividade pedagógica. Ele distingue... Eu não sei, não lembro exatamente os termos, mas, em primeiro lugar, as leituras que são de ordem, vamos dizer, fundacional, coisas que são para, vamos dizer, fundamentar as bases da sua vida intelectual. Em segundo lugar, os livros de leitura informativa. Em terceiro, os de leitura inspiracional. E quarto, leitura de pura diversão. Então, é evidente que o tempo que você vai conceder a cada uma dessas leituras é dividido assim. A maior parte dos livros que eu leio hoje são leituras puramente informativas. Às vezes, levo 3, 2 ou 1 dia para ler o livro. Leio e vou anotando rapidamente o que me interessa e pronto, acabou. Só volto àquilo quando precisar de uma consulta. Mas eu não posso fazer isso, por exemplo, sei lá, com a República de Platão ou com a Divina Comédia. Isso aí não dá. São livros que você vai ter que ler detidamente, às vezes voltar, fazer leituras repetidas em diferentes épocas da sua vida, etc. Agora, quanto ao método Adler, é importantíssimo você perceber que você não vai fazer o mesmo trabalho analítico com todos os livros que você lê. Você vai fazer com os 5 ou 10 primeiros, porque o método se automatiza. E daqui a pouco você acaba percebendo todas aquelas distinções assim, rapidamente. Aquilo, o método não tem que ser repetido para... O Adler recomenda 100 livros, eu se fosse fazer a lista, faria a lista bem diferente. Mas você não vai ter que repetir isso aí até o fim. O que ele está dando ali, vamos dizer, é o modelo do que seria um curso, tá certo? De leitura sistemática. Né? Então, no curso, seriam realizadas todas aquelas práticas para cada livro. Imagina ele um período de 5 anos para completar isso. Mas, de fato, não é preciso. E eu mesmo nunca fiz isso. Quer dizer, eu fiz uma vez, fiz duas, fiz três, fiz quatro. E, aos poucos, aquilo foi se automatizando de tal modo que não dava mais tempo de eu tomar notas. Tá certo? Mas, por exemplo, o primeiro exercício que ele dá, que é você perceber quais são as palavras que retornam e retornam, que, portanto, são os conceitos fundamentais do livro. Né? Isso aí, é claro, que é uma coisa que se automatiza depois. Tá certo? Você não vai precisar ficar anotando tudo, né? Então, realmente não se preocupe com isso, Alexandre. Faça os primeiros e depois você vai ver que sozinho a coisa se incorpora no seu hábito de leitura. Né? E, aliás, o objetivo é esse. Porque, vamos dizer, o verdadeiro conhecimento é aquele que você já esqueceu. Você já esqueceu por quê? Porque se incorporou em você. Você já é aquilo, de algum modo. Então, não se preocupe muito com isso. Ele diz... Outra pergunta. Como vários alunos têm interesse em uma área específica, que é o direito, seria interessante nesse ponto do curso ler livro de filosofia do direito ou é recomendado deixar para mais tarde? Mas é claro que, primeiro, você deve ler tudo que você queira ler. Porque se você tem um interesse específico, você não vai matar esse interesse só por causa do nosso curso. De jeito nenhum, continua. Vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Finalmente, o senhor disse que o melhor método não é estudar toda a obra de um autor ou mesmo em ordem cronológica, mas tendo em vista um objeto determinado. Porém, não haveria alguns casos em que tenhamos uma identificação tão profunda com determinado autor, tornando indispensável a leitura de toda a sua obra? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, eu sou contra o ensino da filosofia por autores. Né? Você não vai chegar a nada se você diz, aqui nós vamos estudar a filosofia de Platão, ali vamos estudar a filosofia de Ribergson, ou de Kant, etc, etc. Por quê? Porque isso aí você está adquirindo cultura filosófica. Cultura filosófica é uma coisa que você vai ter que adquirir de qualquer maneira, mas que não é o objeto central de um curso de filosofia. Mas o que não quer dizer que eu seja contra a leitura por autores para outras finalidades, inclusive para a própria aquisição de cultura filosófica, é claro que não. Eu mesmo, muitas vezes, sinto essa necessidade. Quer dizer, se eu li um livro de um autor, eu falo, bom, peraí, mas ele está insinuando aqui coisas que ele talvez deva explicar melhor num outro livro. Então, nós temos que ir atrás de todos, e idealmente, né, a gente vai colecionando todos os livros do sujeito, né? Isso não quer dizer que você vai ler todos em série, mas pelo menos você os tenha para que você possa voltar a eles quantas vezes for necessário, né? Aqui, Lucas Lacerda pergunta: comecei a ler O Órgão de Aristóteles com as categorias de saber qual a ordem que devo seguir na leitura do livro seguinte. Você começou pelo certo, né? Você tem que ler primeiro as categorias e a interpretação. Depois você tem que ler 2 livros que estão, vamos dizer, que não foram enxertados no órgão, mas que, de acordo com a minha interpretação, fazem parte funcional deles, que são a poética e a retórica. Então você vai lê-los realmente pela ordem dos 4 discursos. Você lê as categorias e da interpretação, que são livro que se refere a toda a linguagem, de modo geral, a todo o pensamento verbal. Depois você vai pegar a poética, depois você vai pegar a retórica, depois você vai pegar o livro dos tópicos, que é a dialética, e finalmente você vai para a lógica formal, que são os analíticos primeiro e segundo. E por fim, no fim, você lê, então, as refutações sofísticas. Se você fizer isso, percorreu a coisa toda, mas não pule a poética e a retórica. Eu acho que isso é um grande erro. Quer dizer, não é, porque o primeiro editor dos escritos selecionou alguns trabalhos e colocou sob o rótulo de órgão, que, baseado na distinção entre o que ele chama obras teoréticas, obras práticas, obras produtivas, né, e colocou, então, a poética retórica no rol das obras práticas, eu digo, bom, o fato de o livro concreto chamado Poética Retórica ser uma obra prática não quer dizer que a ciência da poética não seja uma ciência teorética, que a ciência da retórica não seja, por sua vez, também uma ciência teorética. Tá certo? Então, enxerta lá, beleza, categorias da interpretação, poética, retórica, tópicos, analítico primeiro, analítico segundo e refutações sofísticas. João Pedro pergunta, na sua apostila sobre a arte de estudar, a respeito da atividade intelectual formal, o senhor comenta sobre a existência de dois tipos de inteligência que tem rendimento somente após um longo esforço contínuo e outra que responde melhor a um esforço descontínuo e variado. Esses tipos seriam irrevogavelmente determinados pela caracterologia individual, cabendo a cada um aceitar o seu tipo e obter dele o melhor? Olha, eu não sei, mas parece que sim. Quer dizer, na prática, a gente vê que as coisas funcionam assim. Não é isso? Então, se você lê, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino, você vê que ele fez um tratamento continuado e metódico de uma questão desde os seus fundamentos até suas consequências últimas, tá certo? E que seria muito difícil ele fazer isso se não tivesse uma dedicação continuada. Quer dizer, nós não temos histórica, não sei historicamente como ele compôs as obras, mas seria muito difícil fazer uma coisa tão continuada, tão ordenada, tão linear como ele fez, se o próprio trabalho não fosse linear. Parece que Kant também, quando a gente lê o Kant, a gente tem a impressão de que ele dá uma dedicação específica a um determinado assunto até terminar aquilo, né, até chegar a conclusões e poder escrever algo a respeito. Mas tem outros filósofos que são anárquicos, por assim dizer, como Leibniz, né? Leibniz tratava de mil assuntos no mesmo dia, cada um pouquinho, tomava umas notas, mudava de assunto, né? Eu não sei se eu citei aqui o caso do Sir Richard Burton, o geógrafo, que ele tinha 16 mesas no escritório dele, uma para cada assunto. Quer dizer, ele ficava 10 minutos aqui, cansava, ele precisava pular para outro, para outro, para outro, para outro, e acabou terminando, né, vários livros notáveis, né? Eu acho que isso é caracterológico, acho que as pessoas são assim. Não é isso? Tenta dos dois jeitos para ver onde é que você rende mais. Ele diz, quanto ao tipo... isso é problema. Quanto ao tipo que necessita de longa e ininterrupta concentração, como ele pode desenvolver uma atividade intelectual quando está submetido às exigências de um meio altamente dissipador e ainda tem as responsabilidades e exigências inerentes de um pai de família? Fala a resposta, eu não sei. Você tem um problema aí. Né? Mas eu acho que talvez seja possível você isolar certas horas, tá certo? E dizer, não falem comigo. Né? Eu me lembro do meu amigo Otto, quando queria ter que fazer um vestibular, ele se trancou num quarto durante 3 meses e nós não vimos o Otto por 3 meses. Ele passava comida assim pela porta, ele não dava nem bom dia. Né? Então tem pessoas que são assim. Talvez você possa fazer isso, você explica lá para sua mulher, para seus filhos, fala, olha, tem umas horas aqui que não pode falar comigo, entendeu? Eu inexisto durante esse período. E outra coisa, eu acho que hoje em dia as famílias, elas são muito exigentes, elas requerem atenção demais, você está entendendo? Eu não vejo que vantagem tem criança do pai ficar prestando atenção nela o tempo todo. Né? Eu acho que deixa a criança cuidando da vida dela, você fica lá no seu canto. Se ela precisar de alguma coisa, ela vem e fala. Eu acho que isso é até melhor para a educação das crianças. Tem aqui a pergunta do Hélio Rodrigues Pereira sobre o filme Matrix, mas eu não consigo lembrar direito o pedaço do filme, então não vou entrar nisso, porque só vou falar besteira. Aqui, José Roberto Salatini pergunta, gostaria de saber qual é o procedimento para participar do grupo de estudos estratégicos e qual a finalidade do grupo. José Roberto, você entra em contato através do chat agora mesmo com o Jaime Neto, e pergunta para ele. E nós vamos ter, então, uma conversa na próxima quarta-feira por Skype. Será para o grupo de estudos estratégicos, seria então às 9 horas na quarta-feira. E para o grupo do Mário Ferreira, às 8 horas, horário do Brasil. Eu acho que, por incrível que pareça, acabaram as perguntas. Olha, não deixei escapar nenhuma. Só a do Matrix, porque eu não lembro a história. Ele é um pedaço solto, então. A pergunta parece interessante, mas eu não me vejo em condições de dizer nada a respeito. Eu posso até ler para vocês, para quem quiser pensar no assunto e tenha. E lembre bem da história. Aqui. Um indício adicional de que o filme Matrix não deve ser compreendido como uma denúncia à falsificação é a falta de pertinência de muitos dos personagens e situações em função desse propósito. O sentido geral do filme não é captável a partir desse olhar. A fala dos personagens não é pertinente a esse ponto de vista. Uma interpretação resumida é que o filme trata da contradição do herói em acreditar que pode fazer escolhas. Crença que fundamenta a sua habilidade de lidar com Matrix e a crença promovida pelo personagem Oráculo de que o protagonista está destinado a ser um herói. Uma solução a esse conflito é apresentada no final do filme, até que o segundo apresenta um novo problema. Eu sinceramente não sei, não lembro o suficiente para poder falar disso. Se voltar a assistir, podemos voltar a esse assunto. Mas quem quiser ir pensando, pode ir pensando. Mas antes de encerrar aqui, eu queria voltar ao começo e lembrar o seguinte. A minha ambição com relação aos alunos desse curso é realmente fazer deles uma nova elite intelectual. E esta elite tem que entrar em campo investida de uma profunda autoridade intelectual. Quer dizer, vocês já têm que entrar no campo como vencedores, como pessoas que estão falando desde um nível mais alto que os outros não podem acompanhar. Tá certo? É claro que uma situação de descontentamento com a cultura vigente, toda pessoa pode ter. Agora, você está descontente com alguma coisa, não quer dizer que você seja capaz de fazer algo melhor, tá certo? E nem mesmo que você tenha autoridade suficiente para sair passando pito nos outros. Quer dizer, em primeiro lugar, é preciso ver, vamos dizer, a raiz dessa corrupção dentro de nós mesmos, nos nossos próprios hábitos. Não se trata de corrigir os outros por um motivo muito simples. Você não pode escrever os livros dos outros, você não pode compor a música dos outros, você não pode fazer o espetáculo teatral dos outros, você só pode fazer o que você vai fazer. Tá certo? Então, interessa menos falar mal do outro do que você fazer uma coisa melhor. Quer dizer, não que a atividade de crítica seja desprezível, mas ela não basta de maneira alguma. E até agora, vamos dizer, os ensaios, as tentativas que eu vi de fazer outra coisa, sobretudo da parte de jovens que se consideram liberais ou conservadores e que, portanto, estão, aspas, na oposição, me mostra que eles estão confundindo, né, o simples ato de você se opor a uma situação com a produção de uma alternativa melhor. Eles acham que são melhores pelo simples fato de que estão contra. Não é isso? Eu digo, ora, isto aí é você confundir a luta com a vitória. Porque se você entra no ringue para você competir com outro boxer, é porque você acha que é melhor. Né? Se você não achar que é melhor, se você acha que vai apanhar, você vai subir lá, só se for um idiota. Né? Então, todo lutador que entra no ringue, ele acha que ele é melhor que o outro. Agora, quem é o melhor mesmo? Isso você só verá no fim. Tá certo? Então, eu acho que antes de você sair criticando, você tem que fazer alguma coisa. Não é isso? Então, note bem, a parte crítica do meu trabalho, ela aparece em jornal, ela é constituída de artigos de jornal e de um programa de rádio, tá certo? Mas, fora disso, eu tenho um trabalho pedagógico imenso, tá certo? E tem vários livros publicados que de crítico não tem nada, quer dizer, como o trabalho que eu fiz com o Carpo, que eu fiz com o Mário Ferreira, tá certo? O livro sobre Aristóteles, Os Jardins das Aflições, e inúmeros cursos que eu dei, como Teoria do Estado, etc. Então, seguinte, nós temos aqui temos um rol de realizações, tá certo? E é nisto que você. É com isto que você tem que entrar em campo, tá certo? E não com meras críticas, né? É, aqui tem mais umas perguntas. Otávio Cidelino Leite Neto. Curso está maravilhoso, obrigado. Sou um dos vários alunos atrasados. Acabei hoje de assistir a aula 47. Lá pela frente, o senhor diz o Zonde. A escolha faz seu destino. E cita três tipos de escolha: dos amigos, do cônjuge e da morte. Começa a falar da escolha dos amigos e logo para responder essa pergunta. Gostaria que o senhor respondesse o seguinte: como conciliar o preceito da amizade, assim como o senhor o formulou, com o segundo mandamento? Pergunto porque, para mim, é muito fácil viver como um avestruz. Não sinto falta de colegas, festinhas e familiares. Ah, que sujeito abençoado. Exceção feita à minha mãe, mas ela mora comigo, então não é problema. Consigo ficar em casa quando pego os feriados, 5 dias direto, sem sair. Nem tampouco sentir falta das boçalidades da minha vida cotidiana. Agora estou no seminário, tenho a tendência de ficar mais desligado ainda no meio e em torno. Apesar de sentir falta de alguém para conversar. Bom, tem milhares de pessoas aí para você conversar no próprio seminário. Então, veja, quando a definição da amizade que eu dei, que é o idem velho, idem nole, é de São Tomás de Aquino e não tem nada a ver com a escolha da amizade no sentido do Zonde. O Zonde está falando da escolha da amizade no sentido de afinidades hereditárias, que são puramente biológicas, que você se aproxima de certas pessoas, tá certo? Porque elas são, por assim dizer, seus parentes genéticos. São pessoas parecidas com você. Mas o fato de serem parecidos com você não quer dizer que tenham os mesmos objetivos na esfera mais alta, espiritual. Ao contrário. Né? Então, por exemplo, dentro de um vamos supor que seja uma relação de casamento, você tem vários níveis de afinidade de encontro. O primeiro nível é esse que está falando do Zonde. Quer dizer, ele diz claramente que a atração sexual é determinada pela composição genética. Quer dizer, você procura os seus parentes genéticos. Basta isso para você fazer uma convivência? É claro que não. Agora, se não tiver isso, simplesmente não vai existir a convivência. Não é isso? Quer dizer, você não vai querer, né, ir para a cama com a dona só por obrigação. Falar, não, eu não sinto atração nenhuma, não sinto nada, mas tem que ir. Fala, o que é isso? Ninguém faz isso, né? Então, se existe essa atração, é atração natural, genética. Tá certo? Isso aí você não precisa se preocupar em selecionar, porque a natureza já selecionou para você. Mas isso é só o começo. Quer dizer, o próprio Zonde admite que esse nível genético de determinação do destino é só a primeira faixa, mas que tem outros em cima, né, que vai ter, vamos dizer, o ambiente social, o ambiente cultural, e finalmente o espírito, a liberdade do espírito. Quando São Tomás de Aquino fala, define a amizade como querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, ele está falando já num nível espiritual que não é determinado geneticamente. Não é isso? E, sobretudo, ele está definindo a amizade e não o amor conjugal. Hã? Você, pelo amor de Deus, você não vai sair transando com todo mundo que você tem amizade. Não, nós queremos as mesmas coisas, rejeitamos a mesma coisa, vamos para a cama. Não vai fazer uma coisa dessa. Então, primeiro, a diferença do conceito do Zonde, da afinidade, não é o mesmo de São Tomás de Aquino, eles não estão falando da mesma coisa. Em segundo lugar, como conciliar isso com o segundo mandamento? Eu não vejo necessidade de conciliar, porque o segundo mandamento abrange isso aí. Ele abrange e transcende infinitamente. Coisas que não se colocam no mesmo plano não tem por que ser conciliadas, elas têm que ser hierarquizadas. E quando você hierarquiza uma coisa, abrange a outra, né? Vamos lá. Adalberto Kuhl, em seu vídeo sobre os descobridores do Mário Ferreira, o senhor citou que deu aulas de teoria do Estado. Procurando, não encontrei. Bom, não encontrei porque não está online mesmo. Isso aí foram dois cursos bem longos. Eles foram inteiramente transcritos. Nós temos uma versão, vamos dizer, bruta, que em seguida tem que ser redigida, né? Eu dei como modelo de redação de curso o livro do Bernard Lonergan, Topics in Education, que é uma série de gravações, que deu muito tempo, deu muito trabalho para transformar aqui num livro mesmo. E creio que o Teoria do Estado dará tanto trabalho quanto. Né? Ele diz que, em resposta aos postos, um dos alunos, o Lucas Lacerda, fez observação de que se essas alunas estivessem transcritas, poderiam formar um grupo para transcrevê-las. Não, elas estão transcritas, mas é aí que isso não é a solução do problema, isso é o começo do problema. Quer dizer, a transcrição tem uma maçaroca de papel, vamos dizer, que repete mais ou menos esta, a informalidade da exposição oral, onde você para uma sentença no meio, volta, começa de novo, né? E que transformado em escrito, fica, às vezes fica mais difícil ainda de entender. Né? Então, é preciso reduzir aquilo a um texto com começo, meio e fim, sem trair a hora da exposição e sem deformar completamente o estilo, o conteúdo e o estilo expositivo. Então, o Silvio Grimaldo... O Silvio disse que já conversou com isso com o Eduardo e que eles vão coordenar isso com o pessoal de Curitiba. Ah, então, Silvio Grimaldo e o Eduardo Deep estão coordenando os esforços de edição do curso de Teoria do Estado. Então, entre em contato com eles, Adalberto. Silvio Grimaldo e Eduardo Deep. Marra Signorelli pergunta, no que consiste o arrependimento? O arrependimento precisa ser uma atitude dolorosa? Eu digo, bom, em primeiro lugar, preciso distinguir o que é arrependimento do que é o remorso. O remorso é uma versão abreviada do remordimento, né? Quer dizer, você morder e voltar, você voltar a morder aquilo que já está doendo. Tá? Você vai ter uma ferida e você vai ficar mordendo em cima. Tá certo? Então, o arrependimento é uma reação natural, tá certo? Mas que, em vez de curar o sujeito, pode levá-lo a cometer o mesmo delito de novo e de novo e de novo, porque ele se atormenta tanto que daí, de sentir-se culpado, ele passa a sentir-se vítima de novo e com direito a novas transgressões. É isso. O arrependimento significa literalmente você percorrer o caminho de volta, quer dizer, você voltar onde estava. Tá certo? E exatamente é esse o sentido, vamos dizer, do perdão. Quando você pede perdão a Deus, perdão vem de perdonar, quer dizer, per, esse prefixo per significa o completar, dando a palavra perfeição. Perfeição é aquilo que foi feito completamente, né? Percorrer, quando você corre o percurso, o caminho completo, não é isso? Então, o perdoar significa completar o dom. Quer dizer, Deus lhe deu alguma coisa e quando você pede perdão, ele vai lhe dar uma outra coisa a mais que ele não tinha dado, tá certo? Então, é o contrário do castigo, é. Quer dizer, de certo modo, vamos dizer, é um prêmio, por incrível que pareça. Quer dizer, você, quando você abre o coração a Deus, diz, epa, não era para fazer isso, não era isso que você queria de mim, né? Quer dizer, falei de novo. E é evidente que, mas essas falhas, elas são inevitáveis. Porque isso é a vida humana, entendeu? Isso não é que, ah, não, essa é uma contingência. Não, isto é, na verdade, a essência da vida humana. Quer dizer, nós estamos numa condição, o ser humano vive numa condição dupla e ambígua. Por um lado, como criatura biológica, e por outro lado, como alma imortal. Então, nós somos as duas coisas ao mesmo tempo, e essas coisas não se encaixam bem uma na outra. Então, é como se nós tivéssemos, durante a vida, o seu percurso, o seu caminho é ir desde o estado de entidade biológica para o estado de alma imortal consciente. Isso não se faz num dia, tá certo? E, portanto, o arrependimento não pode comportar uma raiva que você tem de si mesmo, um ódio que você tem de si mesmo, né? E uma inconformidade. Ao contrário, você tem que se conformar com esse destino. Entendeu? Quer dizer, olha, eu falei de novo, e até sei que vou falhar de novo, tá entendendo? O que interessa não é a minha perfeição, o que interessa é você, o próprio Deus, me preencher de novo. Né? Não sou eu que vou acertar, é você que vai acertar através de mim. Né? Então, me preencha de conteúdo. Né? Eu sempre peço a Deus, nem sempre sou atendido nisso, não sei porquê, faz com que eu queira o que você quer e não o que eu quero. Porque o que eu quero é muito anárquico. Eu quero uma coisa, quero outra, quero outra. Brigo comigo mesmo, tá entendendo? Eu faço uma confusão dos demônios. Agora, você não, você é eternamente coerente. Então, se a sua vontade tomar conta da minha, vai ser melhor para mim, para quem está em volta, não é isso? E, pelo menos, você tem um pretexto para mandar para o céu em vez de mandar para o inferno. Né? Então, eu não ligo muito para esse negócio da busca da perfeição. Isso existe, é claro, mas eu não costumo ver as coisas por esse lado. Eu, pelo menos, não uso essa palavra. Né? O que interessa não é a sua perfeição. É Deus preencher você do que Ele quer para você. Né? Então, o gesto de bater no peito que nós fazemos na missa é um gesto ritual. Mas quando você comparece diante de Deus, não dá tempo de você bater no peito. É isso que não dá, porque o perdão divino ele flui para o ser humano com uma instantaneidade. É muito impressionante. Isso é uma coisa muito impressionante. Então, às vezes, como diz, não dá tempo de você curtir o seu arrependimento. Você passa imediatamente da consciência do erro para a gratidão. Pelo menos isso, graças a Deus, isso me acontece. Eu não fico curtindo muito tempo os meus pecados, que são belas porcaria de pecado, vulgar, idiota. Tá entendendo? Eu não vou ficar falando disso com Deus. Você começa a falar, ele já sabe tudo. Humberto Campolina. Tem assistido com interesse e atenção à polêmica no fórum a respeito de Wittgenstein. Com o maior respeito aos debatedores, para as pessoas informadas e inteligentes, sem me atrever a entrar no mérito das questões debatidas, sempre que leio os posts, não consegui evitar a impressão de que ali está uma mixórdia de jogos de linguagens, mas sem sombra de dúvida. Eu não quis mexer neste assunto. Nós não estamos estudando Wittgenstein. Isso é importantíssimo. Essa discussão surgiu como uma coisa paralela, que ela não pode ser ignorada e também não se pode dar atenção demais a ela, porque afinal de contas é uma discussão em torno da interpretação de um autor, e esse autor não é objeto do nosso estudo, nós estamos falando de outra coisa. Então, nós podemos até deixar isso entre parênteses. Olha, a questão que apareceu foi colocada assim, assim, assim, e um dia, talvez, tratemos disto. Né? Curioso é o fato que eu tenho a sensação bem parecida quando ouço ou leio um lacaniano. Também Lacan formulou uma crítica geral à modernidade e ao código cartesiano em particular, e é considerado um dos fundadores da chamada pós-modernidade. Outra semelhança, como Wittgenstein, o francês, Lacan, sabendo ou não, usava em sua composição algumas tintas kantianas, por exemplo, dividir o mundo entre o simbólico e o imaginário real, este último absolutamente incognoscível. Por último, um depoimento. Olha, em tudo isso, aqueles que são cristãos, eles têm já, vamos dizer, uma norma ditada pelo próprio Jesus Cristo, e essa norma pode te orientar. Diz que quem não junta comigo separa. Quer dizer, onde você está querendo dizer, olha, aqui tem o limite do cognoscível, lá está o incognoscível, inefável, já veio com conversa que não. Mas que incognoscível, que inefável, meu Deus do céu. Hã? O próprio Deus, ele tem em si elementos incognoscíveis, mas ele não é totalmente incognoscível, senão nós jamais teríamos ouvido falar dele. Quer dizer, a presença de Deus no mundo é uma coisa óbvia, patente, atestada. Atestada pelos milagres, atestada pelo Evangelho, atestada pelas vidas dos santos, atestada por esses fenômenos de ressurreição, atestada por milhões de coisas. Então, por que eu vou ficar falando do incognoscível, meu Deus do céu? Hã? Além do mais, não há limites para o que você pode ficar sabendo de Deus. Não há limites. Hã? Sempre haverá um resíduo, mas onde termina o cognoscível, onde começa esse resíduo? Quem determina isso é Deus, meu filho, não é você. É? Então eu digo, testa o próprio Deus, faça perguntas para ele. Se as perguntas forem sinceras, e se ele julgar que vai ser bom para você saber isso, ele vai te contar coisas do arco da velha. Não, você vê esse negócio da imortalidade, ele não contou isso para mim, que sou um idiota? Contou, então por que não pode contar as coisas para você também? É? Você pode descobrir muita coisa. Então, Essa história de inefável é frescura, está entendendo? Deus não é inefável, Deus é santo. Isso é importante. Leia os trechos de Dom Columba Marmion, grande escritor sacro do século XX, sobre o que é a santidade de Deus. Então, você vai ver que diferença que é Deus ser santo e Deus ser inefável. Né? Então, inefável é o que é indizível. Eu digo, mas se é indizível, por que ele manda tanta gente falar dele, pô? Você vê os profetas, os santos, os teólogos, todo mundo falando de Deus aí. E é inefável? Fala, tá. É inefável em teoria, meu filho. Mas na prática, acaba se falando muita coisa e muita coisa está certa. O próprio evangelho está aí. Agora, se você não tem prática de nada disso e você vai tentar descobrir isso aí por meio da mera análise teórica das propriedades da linguagem, você está perdendo seu tempo. É? Você prova, a partir de certas premissas abstratas, você conclui que certa coisa é impossível, embora todo mundo saiba que essa coisa está acontecendo. Né? Então, para que serve isso? Esses limites teóricos da linguagem, para que serve isso? Você, na verdade, é o seguinte, nós não sabemos onde estão esses limites. Nós vemos que a linguagem é limitada empiricamente, não teoricamente. Né? Quer dizer, a capacidade que o ser humano tem de dizer as coisas, ela não cessou de aumentar desde o tempo do homem de Neandertal. O que era indizível torna-se indizível. Os poetas, os profetas, os santos, os teólogos, os filósofos, existem para isso, meu Deus do céu. Então, não é possível fixar os limites do dizível. Não é possível. Não é possível. Não, nós não sabemos. Isso é um fator meramente empírico. Por exemplo, a minha linguagem tem um limite. Tem. A hora que eu morrer, eu não vou falar mais nada. Isso eu prometo para vocês. Hã? Então, a não ser que eu volte, alguém me convoca aí. Espero que não, hein? Não vai me convocar em sessão espírita que eu não vou lá, não. Mas, né? Então, tem um limite. Chega uma hora que você para de falar porque você não está mais aí. Mas eu não conheço outro limite. Né? Quando você vê, por exemplo, estou um pouco a poesia. Você vê o que esses caras chegaram a exprimir e que era totalmente inexprimível uma ou duas gerações atrás, é uma monstruosidade. Né? E isso é a realidade da linguagem, não o que Wittgenstein pensa dela. Wittgenstein não tem nem sequer cultura para tratar desse assunto. Quando aquelas coisas que ele fala sobre religião mostra que ele não leu nada, nada, nada, nada. Ele pegou, leu algum livrinho muito chinfrim de budismo e começou a fazer meditação, tá entendendo? Não chegou a nada, falou, ah, é inefável. Né? Então, o trabalho do Wittgenstein com esse camarada é o mesmo do Kant, ele quer traçar limites, falando daqui para lá só tem o inefável. E o inefável, evidentemente, é ele mesmo. Então, olha, você me pede para fazer a comparação entre os dois autores, o Wittgenstein e o Lacan, mas você já fez, e você acertou na mosca, é exatamente isso, é um kantismo disfarçado, pior. O Wittgenstein não é nem o Kant, ele é o Hume. Né? Ele quer, vamos dizer, daqui para lá nós só podemos ter a fé irracional. Hume não era contra a fé irracional, ele era até a favor. Tá certo? Ele disse, mas por que eu preciso saber por fé irracional uma coisa que uma outra pessoa pode me demonstrar, me explicar e até testar experimentalmente, como por exemplo essa questão da imortalidade. Note bem que em toda a questão da imortalidade vigora, né, o princípio que em lógica se chamou exemplum in contrarium. Quando existe uma norma geral, basta um exemplo contrário para que a norma caia inteirinha. Como dizia William James, basta você me mostrar um único corvo branco para eu saber que nem todos os corvos são pretos. Então, no caso, vamos dizer, não se trata de provar a imortalidade, porque o conceito de imortalidade ele é complexo e não tem muito sentido você querer prová-lo. O que você tem que... Quem tem que provar alguma coisa é o outro lado. Você que tem que me provar a mortalidade absoluta e a limitação total do ser humano aos, vamos dizer, às fronteiras do corpo físico. Você que tem que provar isso. Por quê? A crença na imortalidade é universal. Existe, por exemplo, os estudos feitos por Fraser. Fraser não acreditava em nada. Ele era um meio ateu, não formalmente ateu, mas ateu no fim das contas. E ele, o que ele coletou de documentos sobre a crença na imortalidade no mundo é uma grandeza. Outro, Erwin Rodde, que fez o estudo Psique, né, sobre o conhecimento da imortalidade na Grécia, existem vários livros clássicos de historiadores, antropólogos, que atestaram que isso aí é universal. Bom, se você contesta uma crença universal, meu filho, é você que tem que dar as provas, não é a crença universal. É? Então, nesse sentido, vamos dizer, a crença na mortalidade absoluta, a crença nos limites corporais como determinantes do ser humano, essa já está totalmente desmoralizada, já acabou. Não se pode mais falar disso. Quem quer que venha com essa conversa é um bobão. Então, para mim, todos os camaradas que opinam nessas coisas, sem nem sequer averiguar qual é a bibliografia existente a respeito, não tem nada. O que tem Stephen Hawking a falar sobre isso? Nada, mas absolutamente nada. Mesmo porque o Stephen Hawking, ele fala uma coisa um dia, fala outro, no outro dia. Um dia ele está lá entusiasmado com doutrinas hindus, no outro dia ele diz que isso é tudo uma besteira. Um dia ele diz que Deus criou o mundo. Fala, não, agora Deus não criou mais o mundo. Fala, por que temos que prestar atenção nesse homem só porque é um físico? Meu Deus do céu. Então, quer dizer, esta arrogância de autoridade dos cientistas naturais para falar sobre todas as coisas, isso tem que acabar. Quer dizer, o trato dessas questões metafísicas, teológicas, etc., exige um treino. Treino altamente especializado, difícil de adquirir. Não é porque o sujeito tirou o diploma de física ou de botânica que ele pode opinar sobre isso. Então, você vê, filosoficamente, esses argumentos todos são puerias, são uma bobagem. Tá certo? E, quer dizer, experimentalmente, falo, bom, já está provado que existe atividade consciente humana sem a presença do corpo. Isso está provado definitivamente. É? Alguma atividade. Quanto tempo ela dura? 2 minutos, 5 minutos? Eu não sei. Mas está provado que quando o corpo mora, tem algo que não mora. Algo que permanece consciente e que, então, é uma consciência não cerebral. Você não pode dizer fora do cérebro, porque enquanto você tem cérebro, ela já está funcionando. Né? Então, ela abrange e transcende o cérebro. Então, muito bem. Eu acho que por hoje é só isso. Até semana que vem. Muito obrigado.